capitão. O meu Bahia vai ganhar de 1-0 do Flamengo. Nós torcedores vamos dedicar essa vitória ao bonitão, bonitão. Bora Bahia, valeu papinho. Um abraço a você e ao povo bom aí na cidade de Iambupe. A galera boa que tá sempre ouvindo a sociedade. Tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizado original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Abraçando o Alessandro Matheus lá em Feira de Santana. Bahia Sadio, ele botou aqui, viu? Tá ligado com a gente, torcendo pelo tricolor. Meu amigo Pedro Nunes também em Feira de Santana. Galera boa, que é Bahia, todo mundo ligado no som da sociedade. O Guto Nunes, tá onde tá em Feira, né? E também o Guto Avelino, Barreiros, a galera que é Bahia, Jaiminho, também é Bahia, todo mundo na expectativa, esperando só a bola rolar para ver no que vai dar nesse duelo entre Flamengo e Bahia no Maracanã, bola rolando às 19h30. E vamos completar a ficha do jogo com a arbitragem, começando com o homem do apito, Valença. O árbitro que tem pouca polêmica, Flávio Rodrigues de Souza. Assistente número 1, Daniel Paulo Gioli. Assistente número 2, Andrei Luiz de Freitas. E o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Pronto. Cássio Cardoso, é contigo, cara. É, o Flávio Rodrigues de Souza apitou o clássico Palmeiras e Corinthians semana passada, uma confusão, um jogo amarrado. É, inclusive, eu lembro que após a expulsão do Mateuzinho, justa, lateral direito do Corinthians, faltavam 29 minutos. Aliás, tivemos mais 29 minutos contando com os acréscimos. Sim. De jogo, né? Apenas 9 de bola rolando. E o Flávio é esse árbitro. Experiente, mas absolutamente conveniente também. Então, eu cometi um erro grave hoje. Eu não tirei o sal da minha comida. Eu devia ter tirado. É porque aí você... Mas eu vou botar a açúcar na água que eu tô bebendo, pra poder ficar de boa e deixar passar essa noite em paz. Tem gol, no gol, plural! Tem, é, tem gol? Tem? Fala, temos, aí, meu querido. Temos gols, Nem Silva. Lá em Bragança Paulista o jogo segue movimentado. Isidro Pita fez 2-1 para o Bragantino diante do Remo aos 37 do primeiro tempo. E dois minutos depois, Marcelinho iguala o marcador novamente para o time azulino. Bragantino 2, Remo 2, lá em Bragança Paulista, Tony. Eu tô animado lá, hein, cara? Quatro gols. E eu vou trazer aqui uma correção da brincadeira que Tony fez. Qual foi? O banco do Flamengo ainda é mais forte. Porque fora do jogo de hoje tem Carrascal, Pulgar e Jorginho. Aí você coloca esses três no time titular. Várias opções. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. É, eu não ocupo. É um acordo muito bom. Exatamente. Um acordo? É um 0-0. É, acordo excelente. O jogo começa, acaba, pelo amor de Deus. Agora é você que faz, que prepara a sua comida, Cássio? Hein? É você mesmo? Não, senhor, eu tenho a sorte de ter quem prepare. Então, alguém que botou o sal, não foi você. É, mas eu não avisei. É, eu não comuniquei. Ele não fez aquela... Eu vou terceirizar essa responsabilidade, eu dei mole. Ai, que onda. Eu devia ter dito, eu falei, ó, bote aí, nada, sal, zero de sal. Mas pelo menos trouxe uma garrafa boa de água aí. Ah, essa tá aqui. Ai, ai. Não trouxe nem um alodipino de 5 miligramas, não? Pra pressão? Ele não sabe o que é isso, não. Não, é novinho ainda. Graças a Deus. Não precisa de um por dia, toda manhã. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu. Mais refrescância e sabor. Beba com moderação. Aniversário Ares Motos. As melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Vamos aí, meu povo! E você ligado com a gente? Alô, alô, galera boa! Meu amigo Elimário tá ligado com a gente lá em Barreiros, esperando, mando a galera boa, todo mundo quer Bahia, na expectativa de que o Tricolor faça uma boa apresentação e volte com um resultado bem legal lá do Rio de Janeiro, no Maracanã. Aqui o Dilson do Maracujá já mandou um recado para ele. Diz que vai ser Bahia 2, Flamengo 0. Só isso ele falou, viu? Pronto, então tá bom demais. Grande figura. Pra que mais, né? Pra que essa preocupação? 2-0. Alô, Jailson! Alô, Jailson Santos, lá em Valente. Está retransmitindo o jogo do Flamengo com o Bahia pela rádio Recreio FM, lá em Valente. Um abraço para você, Jailson. Alô, Edivan, em Camaçari, tá ligado também no Som da Sociedade, através do nosso canal no YouTube. Fique à vontade, faça a sua inscrição, Edivan Costa. Já tá inscrito, tá com a gente no Som da Sociedade através do nosso canal no YouTube. E você que mandou a mensagem, se não mandou ainda, manda no zap da galera, qual que é? Diga lá, Sila. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Bom, aqui no nosso canal no YouTube começa a conversa, né? Tem um que botou aqui: boa noite, estou ligado aqui em Itapicuru, Bahia. Bahia 1-0. É o Josevan Melo de Jesus. Já o Joel Martins mandou um recado: ô Cleusa, já fez o suco de maracujá, kkkk. Ó pra e que onda, hein? E Cleusa tá rindo também. Você ontem tomou suco, Joel? Pior jogo do Brasileirão. Cleusa mandou um recado. É assim que o povo conversa em nosso chat aqui no nosso canal no YouTube. Um bocado de gente assistindo, ó pra aí, rapaz. Já vai pra 2000 e só 372 likes. Tá pouco demais. Por favor, me ajude a ajudar. Clique no like aí. Só 372? Tá pouco demais. Meu querido Marcelo Góes, o povo quer falar e você fica à vontade aí. Como é que os nossos times na Série D, você não me fala nada? Doido pra saber como é que eles foram hoje? Fala, cara. Agora, Nem Silva. Tivemos rodada da Série D com os clubes baianos em campo. Pois muito bem. A Juazeirense venceu o Jacuipense por 3-1 jogando no Adalto Moraes. Jogo que foi disputado agora à tarde. E o Atlético de Alagoinhas jogando no Carneirão perdeu para o CSE de Alagoas de virada por 2-1, tomando um gol, inclusive, nos acréscimos da partida. Então, Tony, Série D com os clubes baianos em campo, e vou atualizar, claro, a classificação das nossas equipes que estão aí nessa luta incessante para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, que ano do Atlético, hein, velho? Que ano do Carcará, viu? Não, acho que não dá nem para esquecer, tão ruim que foi o ano, bicho. Pois é, um ano lamentável, culminando com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Baiano. Atlético bicampeão baiano, e justamente no ano em que deveria estar mais organizado enquanto SAF, tem essa situação lamentável. Trazendo a classificação do grupo A10 do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional, a Juazeirense lidera o grupo, 3 jogos, 9 pontos, 100% de aproveitamento. Cancão fazendo grande campanha. O G4, o segundo é o Asa de Arapiraca com 7 pontos. O terceiro é o CSA, tradicional CSA de Maceió, com 6 pontos. E o CSE fecha o G4 com seus 3 primeiros pontos. E 2 clubes baianos estão aí fora da zona de classificação. Quinto lugar para o Jacuipense com 1 ponto somado. E na última posição, o Atlético de Alagoinhas com 0 ponto, Tony. E o Porto? O Porto que conquistou uma vitória importantíssima. Porto que venceu o time Democrata. Do Democrata de Governador Valadares de Minas Gerais e por 1-0, e está na segunda posição do grupo A12 com 6 pontos ganhos. A grande campanha do Porto, estreando na quarta divisão. A classificação do grupo A12 da quarta divisão da Série D. O Tombense é o líder com 7 pontos, o Tombense de Minas Gerais. O Porto, lá de Porto Seguro, é o vice-líder com 6 pontos. O Rio Branco do Espírito Santo é o terceiro colocado com 4 pontos, assim como o Democrata de Governador Valadares, fechando o G4 com 4 pontos somados. Vitória do Espírito Santo e Real Noroeste, também do Espírito Santo, são os dois últimos colocados da chave do Porto, que por estar no extremo sul do estado, está num grupo ali com equipes de Minas Gerais e do Espírito Santo, Tony. Beleza, olha, nesse grupo A10, que é o grupo que tem 3 baianos, é normal que aconteçam esses duelos, né? Por exemplo, já tem um marcado para o próximo sábado, que será Jacuipense e Atlético, na Arena Cajueiro, que passou a ser mando de campo da equipe do Jacuipense. E a Juazeirense joga em casa com o Asa. Já o Porto, que está no grupo A12, na próxima rodada jogará fora de casa contra o Vitória do Espírito Santo. Tá bom? Dado o recado, sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Brasil. Brasileirão 2026. Estamos de volta à nossa jornada esportiva e você comanda o povo falando, meu querido Marcelo Guedes. Deixa comigo, né, Silvio? Então vamos ao primeiro torcedor no nosso WhatsApp, 996561025. Aqui o torcedor tem vez e voz. Fala, torcedor. A hora do zap. Fala, torcedor. Boa noite, galera da Sociedade Bahia. Boa. Cara de bola de birimbau. Meu gigante hoje é 2-0. 2-0 no Urubu aí. 2-0. Chama! Grande cara de bode. Tamo junto, irmão. Vamos mais cara um. Cara de tudo. Bola. Cara de bola. Achei que era de bode. E a cara dele é de bola? Será? É, o que é que ele tá na mão? Olha, ampola verde, como diz um amigo meu. Sensacional. Ai, ai, vamos dar mais um? Bora. Fala, torcedor. Aqui ele escreveu, Elivaldo, do Senhor do Bonfim. Ah, é? Lá de Senhor do Bonfim. 2-0 Bahia. Estamos ligados na sociedade. Um abraço pra você, Elivaldo. Top. Vai, vai. Tamo junto. Boa noite, rapaziada da sociedade. Ô, Pedro, você tá muito pessimista com o Bahia. Tá muito pessimista com o Bahia. Mas o Bahia vai lhe provar o contrário. Vai ser 2-0 em cima aí desse time que eu nem o nome pra lhe falar. O Bahia é o mundo. Deu uma escalação do Bahia não sendo aquilo que a gente pensa, mas. A gente vai ganhar contra tudo, Fernando falando. Tá confiante, né, papai? É, mas é bom falou... lembrar que o nome do rapaz é Cássio. É Cássio Cardoso, o maior abestalhado. Um dos maiores abestalhados de todos os tempos. Pedro Santosé é nosso irmão e tamo junto também. Fala, vamos, torcedor. Vamos, fala, torcedor. Bora lá. Boa noite, Rádio Sociedade do São Antônio Jesus, rapaz. Não me agradou essa mudança. Primeiro, é uma porcaria pela outra, me desculpe a expressão. O que é Veraldo e o William José, para mim, é duas porcarias em uma só, entendeu? Não muda nada. E a outra, entrou outro ridículo. Esse lateral não marca ninguém, entendeu? Um lateral fraco, meio maluco, entendeu? E tava dando certo com a Acevedo na lateral, rapaz. Eu botaria a Eric, entendeu? No meio. E a Acevedo continuaria na lateral. Não me agradou. Tomara que ganhe, mas não me agradou. Esse doido tem que fazer mudança justamente quando pega o Flamengo. Boa noite a todos. Se retorna em torcedor, viu, Nezinho? Chamou o Rogério de doido. De doido mesmo. É, porque é o seguinte, a preparação foi toda com ele, não é isso, Cássio? O que ele foi. Não pode é ir pro campo de jogo. Não, ele escala, ele treina e não tem muito o que fazer, não. Aí realmente é tudo com ele. Inclusive o Charles, participando aqui no bate-bola, ele falou que Rogério estaria no hotel... Com pré-eleção, com tudo, né? É, ele não pode estar no jogo. Aí, durante o jogo, ele não pode ter contato nenhum, tá? Aí, ele tem que assistir o jogo, não pode ir pro vestiário, nada disso. É, durante a partida. É, então, a decisão de Rogério. Não tem como responsabilizar o Charles Embert pela escalação. É, isso aí não faz sentido. Agora, de fato, o torcedor se preocupa também, porque é isso, a gente não vê, não é um Bahia que tá jogando em sequência que você precisa dar oxigênio pros caras. Os caras jogaram sábado em Mirassol, voltaram no sábado mesmo, foram 3 dias de folga, não foi isso? Se representou na quarta. Foi. Se representou na quarta-feira, então não é problema de desgaste, é opção. E aí é a hora que entra realmente o incômodo, porque o Bahia não tava sentindo a necessidade defensivamente de mudar essa formação. E hoje contra o Flamengo você precisa muito do seu sistema defensivo. Manda um abraço aqui, meu amigo Marcelo da Latinha, que hoje está lá em Subaúma. Amanhã é a segunda, né? Feriado, não tem aula. Quarta, terça também não tem, só tem coisa quarta-feira. Então, tá lá em Subaúma. Manda um abraço pra Valdo também, que deve estar lá dele. Não sei se ele tá lá, Valdo. Eu sei que Marcelo da Latinha tá, porque ele mandou a foto aqui, ó. Alô, Tony, tô na área ali ouvindo, aqui no bar Bavi. Tá vendo? Lá em Subaúma. Manda um abraço aí pra Sérgio. Em Subaúma, na Passarela do Álcool, torcedor do Bahia, filho do inesquecível Pedro da Isca. Já tô na área, no bar Bavi, que é do nosso querido Chaguinha, né? Aê, um abraço pra ele, sempre ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Ai, ai, ai, às 19h24 dá tempo de botar o ouvinte pra falar? Muitos ouvintes. Vou botar aqui um pouquinho mais, viu? Pode? Vai, ouvintes? Posso, pode, eu te autorizo lá. Fala, torcedor. Boa noite, Bacate Esportiva da cidade, alô, Tony Silva. Oi. O Bahia hoje vai jogar com dois adversários, o Flamengo e o Varmengo. Vixe. Não é que o jogo é lá, entendeu? Não tô confiando nesse jogo não, que o Bahia tá sempre sendo prejudicado. Foi prejudicado pelo Palmeiras, pela arbitragem contra o Palmeiras, agora vai ser contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo e o Varmengo, Roca de Castelo Branco. Aí, já tá... Pô, já tá botando a culpa na arbitragem. Sai pra lá, rapaz! E a bola nem rolou, mais um. Ô, Tony Silva, aqui é Sandrade do Cachoeira, que tá no Maceió agora na orla. Pô, desculpa aí, mas Maguinho também, gente nossa. Pronto. Nosso, viu esse Bahia tomar 2-0 já aí, meu amigo. Que isso, rapaz? Eu não entendi nada. Ai, ai, manda um abraço pra André em Salbara. Sou seu filho, Beto. Ah, Beto, tá aqui, ó. Aí, Beto, seu filho, tá Beto, aqui, né? Isso, Beto, mandando um abraço pra André em Salbara, ouvindo a gente. Protocolo começou, Valença é com tu. Pois é, as duas equipes já perfiladas no estádio do Maracanã. Bahia e Flamengo, jogo pelo Campeonato Brasileiro, na verdade Flamengo e Bahia, né? Pelo Brasileirão 2026. A equipe do Flamengo, que está entrando em campo, ocupando a segunda colocação com 20 pontos conquistados, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 18 gols marcados, 10 sofridos, um saldo de 8, um aproveitamento de 66%. O Bahia também entrando em campo no dia de hoje, ocupando neste exato momento, no começo da rodada, ocupava a quinta colocação no Brasileirão, também com os mesmos 20 pontos. 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 15 gols marcados, 10 gols sofridos, um saldo de 5, com aproveitamento de 66%. Os artilheiros, do lado do Bahia, Luciano Juba, 4 gols marcados. No Flamengo, Pedro, com 5 gols marcados. Desfalques do lado do Tricolor. O Bahia não tem o Rogério Ceni suspenso, Ronaldo e Juan Pablo, lesionados, fora da partida de hoje contra o Flamengo. Já a equipe do Rio de Janeiro não conta com Jorginho e Pulgar lesionados, e Carrascal suspenso, também desfalca a equipe rubro-negra. Pendurados do lado do Bahia, Luciano Juba, Rodrigo Nestor e Jean Lucas. Na equipe do Flamengo, Alexandro, Cebolinha e Jorginho. Próximos jogos das equipes: o Bahia, que vai a campo na quarta-feira contra o Remo, Copa do Brasil. O Flamengo entra em campo também pela Copa do Brasil contra o Vitória. Pelo Brasileirão, o Bahia volta a campo contra a equipe do Santos no próximo sábado às 18h30. Para o jogo de hoje, o Bahia, que vem com camisa branca, short azul, meião da cor branca, o Flamengo seu uniforme com a camisa rubro-negra, o short branco e o meião da cor vermelha, A equipe do Bahia vem com Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos Migo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kike Oliveira, Eric Pulga e William José. O Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Lucas Paquetá, De Arrascaeta e Plata, Samuel Lino e Pedro. Apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza e o VAR será comandado pelo Rodrigo D'Alonso Ferreira. Mas com certeza que vai emocionar por mais de 90 minutos. Vamos botar 100 minutos, né? Geralmente é assim. É ele, o que emociona a galera. Sociedade, vibrando com a maior paixão do brasileiro. Bora pro jogo, meu povo tricolor. Vamos lá, minha gente. Ora, o jogo é jogado. Ora, por que não? O jogo é jogado. Vai começar o jogo no Maracanã para Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo. E você vai acompanhar tudo aqui no Som da Sociedade. Abraçando o Tim Rangel, que tá ligado com a gente, mandou a mensagem aqui, a foto e tudo mais. Imagem da TV e ouvido na coroa mais charmosa do Brasil. Valeu, meu querido Wellington Tim Rangel, no momento que acontece a homenagem ao Oscar Schmidt, que nos deixou neste meio de semana. E o Hélito aproveita o Tim Rangel para parabenizar o Valeriano, o amigão, abraçar ele que hoje está aniversariando. Você vai acompanhar tudo na Sociedade. Vai rolar a bola, Flávio Rodrigues. Vai dar o pontapé inicial, vai apitar e vamos ver o que vai dar, porque a saída de bola é do Flamengo. E se fosse na fonte, o Bahia estaria atacando pro gol da ladeira no primeiro tempo. Bora pro jogo, atenção, vai rolar a bola. Um minuto de silêncio, homenagem a Oscar Schmidt, o Mão Santa. Vai autorizar Flávio, atenção, apita homem, está rolando. Maracanã, Flamengo, Bahia, Doni Silva. Bora pro jogo, galera tricolor, vem comigo no Som da Sociedade. Ah, se tivesse um pouquinho mais aquele negócio que eu gosto, ficava mais lindo ainda. A bola está com Rossi, Rossi recebe, toca de lado para Leo Ortiz, devolve pro goleiro Rossi, aperta a saída, o toque é feito aqui do lado, mata no peito Varela, joga no campo de ataque, botou no meio, botou errado, Juba dá um golpe, sobra com Jean, olha o que ele fez, já levou o primeiro, tocou pra Juba, daí pra Eric Pulga, lá vem velocidade, partiu pra cima do Leo Ortiz, tocou pra trás pra Jean Lucas, ah, não deixou passar, aparece Léo Pereira pra meter o pé canhoto e mandar pra fora, é aqui mesmo. O manual no ataque que pertence à equipe do Bahia, vai chegar o Juba para cobrar, olhou para um lado, olhou para o outro, ali o Ramos Migo fez um sinalzinho, vai Juba para cobrar no lateral, agora botou no chão, bola para Jean Lucas, começa atrás com Mingo, Mingo tem David Duarte do lado recebendo a bola, trabalhando o zagueiro tricolor, atrasando para o goleiro Léo Vieira, vai começar tudo lá atrás o Bahia. Bora pro jogo, Léo Vieira recebe, mete de volta a bola pra David Duarte, do lado dele tem Gilberto fazendo o sinalzinho que atrasa pro goleiro, atenção, lá vem David, marcação do Arrascaeta, bola atrasada pro goleiro Léo Vieira, vai sair pro jogo, Pedro só cercando, só de olho nele, devolve para David Duarte, aperta a saída, Samuel Lino, deu bobeira David, bola tocada para Arrascaeta, tenta no meio, Acevedo pegou a sobra, Everton Araújo chegou para Pedro, abriu a bandeira não, nada, tá tudo normal, vamos ver o que é que o árbitro faz, atenção, o David Duarte pedindo desculpa, saiu errado, não deu impedimento não, hein? Não, não, deu impedimento nenhum, a bola seguiu, tanto que é lateral. Posse para a equipe do Flamengo, setor ofensivo já cobrado 0-0. Já cobrado, Alexandre de longe atrasa a bola para Léo Pereira, toca de lado para Léo Ortiz, e o Flamengo vai mais uma vez sair para o jogo, bola com Léo, atenção, olha, devolve para o outro Léo, é o companheiro de zaga Léo que nasceu lá, não sei onde, lembra daquilo? Toca a bola para Alexandre de primeira, tenta na frente para Samuel Lino, ele bota para Paquetá de primeira, sobrou a Arrascaeta, tenta passar, bate na zaga, sobra com Acevedo, sai jogando, William José vai atrás dela, bola recuperada para agora o Flamengo com Everton Araújo botando na direita para Léo Ortiz. Bota um pouquinho mais atrás, o toque é feito. Léo Ortiz agora para Paquetá. Paquetá tá com ela, quem passa na esquerda é Alexandro. Ele toca pro Alexandro, vai para cima da marcação do Kike Oliveira. Ele deixa a bola atrás, de novo com Paquetá. Paquetá recebe e toca de lado para Everton Araújo. O Bahia tá todo atrás na marcação. Pulga, pega o toque errado do Everton Araújo. Lá vem contra-ataque do Bahia. Pulga, passou o William José, ele tocou de lado para Everton Ribeiro, botou na direita para Kike, recebe a bola, espera a passagem do Gilberto, passou Gilberto, Kike botou na área, cortou a zaga, mete a cabeça, Varela para tirar, sobra com Everton Ribeiro, mata no peito, Plata sai jogando, botando na frente para Samuel Lino, joga errado, melhor para Acevedo, escapou legal do primeiro, partiu no meio, tocou errada a bola para Jean Lucas, Varela sai jogando errado, melhor para Everton Ribeiro na categoria, toca a bola atrás, Gilberto recebe, devolve para Everton Ribeiro, escapa pelo meio, toca a bola para Acevedo, é o Bahia no campo de ataque, Gilberto recebe a bola, Acevedo, olha a marcação do Samuel Lino, ele tocou, bola atrás do Juba para David Duarte, começando o toque de lado para Ramos Mingo, é o Bahia que está no campo de ataque agora, ele tocou na frente para William José de primeira, para Juba de primeira, para Everton Ribeiro, bom momento, vai bater no gol, puxou para meia lua, não bateu, voltou a bola para Juba, encheu o pé, ela sobe, ô Valença. A jogada, troca de passes da equipe do Bahia, não sei se vocês vão concordar, mas a bola poderia ser do lado direito, tava aberto ali o Kike Oliveira, na hora que o Everton Ribeiro derivou para dentro da área, faltou também a perna para poder ele finalizar, no bate e rebate ela sobrou ainda pro Luciano Juba, entrada da área, o Luciano Juba bateu, pegou muito embaixo da bola e ela saiu em tiro de meta já cobrado pela equipe do Flamengo, 0-0 Flamengo e Bahia. Alô Selma Brito, tá ligado com a gente, tá dizendo um rapaz, Selma Bonfim, tá ligada com a gente, um jogo desse coloca um juiz fraco. Olha a opinião dela. Alô, Selma Bonfim, um abraço pra você. Vai tocando bola a equipe do Flamengo no campo de ataque. Bola pra Paquetá. Paquetá recebe lado esquerdo pra Alexandro. Tá com a bola, faz a ligação. O toque pra Plata. Fica em poder do Bahia. O Arthur diz que não houve nada. O Plata pediu um toque de mão. Bola pra Jean Lucas. Vai começar tudo pra equipe do Bahia. Botou do lado esquerdo. Recebe a bola, Pulga. Prende a marcação em cima dele. Perdeu a bola, Pulga. Fica com Everton Araújo pra Arrascaeta. Pra Everton no meio. Tá com ela Samuel Lino recebendo, partiu pra cima da marcação, fez a fila, Pedro pra Samuel Lino, vai dar um corte, vai pro chão, David Duarte na bola, e o Arthur tá marcando o pênalti. Não, tiro de meta. Tiro de meta? É. É porque, ah, sim, você viu o sinal que eu fez, achei, né? Que ele tinha marcado o pênalti. Eu também. Ele aparentemente tá dando tiro de meta. Ó, começou a conversinha lá. Tanto que o David Duarte tá pedindo pra poder ele dar um cartão amarelo como se fosse simulação do Samuel Lino. Pois é, rapaz. A bola é tiro de meta. Só bola. A bola é tiro de meta. Inclusive, então, bate por último na canela do Samuel Lino. O David, ele consegue travar a jogada. E na sequência, o Samuel Lino segue com a bola e ela bate por último na perna do jogador da equipe do Flamengo. Isso, então o Atra acertou de novo, hein? Ô, acertou nessa aí, Cássio? É. Acertou, acertou. É porque ele fez primeiro. O David Duarte, ele faz um movimento de vibrar que poderia ser de reclamação. Segundo, você corta a cena, o árbitro está lá apontando para o tiro de meta, que é muito próximo de uma marcação de pênalti. Então, um lance legal. Foi em cima o David Duarte, foi muito bem. Uma chegada perigosa do Flamengo aí, costurando com Pedro e São Belino, quase que e o São Belino finaliza em boa condição. É aquele negócio, quando o zagueiro dá um carrinho dentro da área, já é um risco, né? E aí, pela explicação também que o Samuel Lino fez, né? É. Ficou parecendo que ele tinha tomado a troletada. O Bahia tenta sair pro jogo, vai tocando bola, Juba tá com ela, tem Mingo pedindo, ele prende na chegada do Plata, toca errado, a bola sai, é lateral que pertence à equipe do Flamengo. Chegamos aos 6 minutos do primeiro tempo, tá 0-0 no Maracanã. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Tá ligado no som da da sociedade, a rádio que comanda o futebol, meu amigo, meu primo Sérgio, Sérgio Piton, tá com a gente lá em Guarulhos, ligado no som da sociedade. Obrigado, meu querido. Vem pro jogo, Flamengo, Arrascaeta tocando pra Plata, pro gol, tem tranquilidade pro goleiro Léo Vieira, que vai sair jogando. Tem gol, onde pode falar? Tem gol em Bragança Paulista, Tony. O Bragantino amplia o marcador, Bragantino 3, Remo 2. É, rapaz, que onda, hein? Lá em Salgueiro, ligado no som da sociedade, meu amigo Dejaci Nunes, o poeta da bola. Abraço pra você, meu querido, tá ligado no som da sociedade. Tá 0-0 Flamengo e Bahia no Maracanã, lateral cobrado, fica pra Paquetá, que de longe começa a bola tocada pra Léo Ortiz, bota de lado pro Pereira, Pereira recebe, vai sair jogando pra equipe do Flamengo do lado esquerdo, pra Alexandro, recebendo bola, 8 minutos, tá 0-0 no Maracanã. Léo Pereira bota no meio pra Paquetá, começa a jogada no meio errado, melhor pro Bahia, na recuperação do Jean Lucas, tocando pra Everton, para Jean Lucas, tentou na frente para o Kike Oliveira, sobra a bola com Gilberto, já faz a ligação pro Kike, evitou a saída, vai para cima da marcação, lá vem o Kike jogando para trás, devolvendo a bola para Gilberto, vai começar tudo ali na parte defensiva do Bahia, em buscar o jogo, recebendo Acevedo, Acevedo tocando para Pedro Duarte. Vamos chegando aos 9 minutos, como é que tá o jogo, hein, Cássio? O jogo tem um certo equilíbrio, Tony. O Bahia começou com uma boa atitude, subindo marcação para tentar incomodar o Flamengo na saída de bola. A gente, lógico, não tem expectativa de que seja uma tendência do jogo todo, mas foi um bom sinal de vida, tanto que com a pressão na marcação, o Bahia conseguiu uma finalização com o Juba no lance do Everton Ribeiro. Mas o Flamengo aos poucos vai tentando reequilibrar essas ações e deixar a bola mais presente no campo ofensivo, e aí é o desenho que a gente espera que o jogo tenha por mais tempo. O Bahia precisa encontrar aí uma saída rápida, mas tem se mostrado competitivo e concentrado até aqui. Tem conseguido evitar que o Flamengo consiga construir chances de gol, mas é um jogo que está só no começo, as equipes estão tentando se encontrar ainda também no gramado. Abraçando a nossa querida Ivone Maria, tá na paralela, tá ligado na gente lá no Mirante da Paralela. Um abraço para você, Ivone Maria, torcendo como sempre pelo Bahia dela. E aqui vem pro jogo o Flamengo com o Paquetá no meio, recebendo de longe, cercando ali o William José, e toca de lado para Everton Araújo, daí para Arrascaeta, recebe na meia esquerda, lá vem Arrascaeta de lado, toca a bola para Léo Oliveira, Léo Pereira recebe a bola, devolve para Arrascaeta, ligação aqui do lado direito, levantamento é feito para Varela, sobe com ele na bola, bola fica para Puga, Puga tocando para Everton, a levantadinha foi pro chão, Arthur diz que não houve nada, mandou Everton Ribeiro levantar e a bola está em poder do Flamengo, tenta Paquetá pelo meio, tira Acevedo, aí sobra a bola com Kike, recupera o Flamengo com Léo Pereira, aí para Alexandro, vai pro chão, Arthur vai parar, não, deu bola normal, fica com Samuel Lino. Samuel Lino vai recebendo e tocando para Léo Pereira. Olha a hora certinha do futebol, você confere comigo. 7:41 na Bahia. Maracanã. Brasileirão da Série A em destaque. E a sociedade vai girando com o tempo de jogo. 11, anote, 11 minutos no primeiro tempo. Número 34, faltando para terminar o primeiro tempo. E o placar do Maracanã tá lá. Flamengo, Bahia, 0-0. Ontem no Barradão, Vitória e Corinthians empataram por 0-0 pelo Brasileirão. Abraçando você que tá com a gente no som da sociedade, gente boa e de qualidade, ligado no som da sociedade. Aguinaldo Silva tá sempre ligado no som da sociedade, meu amigo Juvenal aqui do estacionamento, o homem da banana, gente boa. Alô, Juvenal, torcedor do Bahia, tá daquele jeito. E lá vem pro jogo, trabalhando bola, equipe do Flamengo pela esquerda com Samuel Lino, toca pra Alexandro, vai começar atrás com o zagueiro Léo Pereira, no meio pra Everton Araújo, olha o Bahia todinho atrás, só esperando, bola pra Varela, do lado direito recebeu Varela, tocou pra Arrascaeta, na bola, pra roubar e sai jogando Jean Lucas, botou no meio pra William José, deixou atrás com Acevedo, mais no meio, girando bola com Everton Ribeiro, ele vai passando, vai fazendo a fila do jeito que gosta, mandou pro lado esquerdo, não tinha ninguém. Ninguém. Fica a Varela pra sair jogando. Faltou o Puga, né? É, ele até imaginou já, né? O Puga vai estar ali, já vai de primeira. Atacando espaço. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina, a Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço, vem pro Sicó. Patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Aê, galera! Vamos chegando aos 13 minutos. Tá 0-0 no Maracanã. Por aqui tá 0-0, mas a bola tá rolando e tem bola na rede de novo, é isso? Em Bragança Paulista, o Bragantino amplia agora. Massa Bruta 4, Remo 2. Vai dizer que foi Pita de novo? Não, Pita fez 3 gols na partida. O tá bom, gol do Bragantino agora foi do Chamba. Quem? Chamba. Gol contra. Gol contra do Chamba. Zagueiro, né? Ah, sim, gol contra. Zagueiro do Chamba. Aí, ó. Boa noite, bancada. O Urubu vai comer sardinha hoje, ó. Zé Teixeira lá em Serrinha. Tá secando. Rapaz, Zé Teixeira. Bora pro jogo. Vai sair jogando a equipe do Bahia com David Duarte. Uma falta que foi marcada. Muito bem. Um abraço para Cláudio Pinto, de Catu, torcedor do Bahia. E é fã da gente, que beleza, hein? O homem apaixonado pelo Bahia, Sasso. Valeu, meu querido Cláudio Pinto, em Catu. Um abraço do meu amigo Tiago. Como é que você tá, Tiago? Tudo beleza? A família vai bem? Isso é importante. Abraço para você e esse povo bom. Em Catu, sempre na sintonia da sociedade. Lá vem o William José protegendo a bola. Everton Araújo chegou, fez a falta em cima do lance. Flávio Rodrigues marca a falta que pertence à equipe do Bahia. Olá. Rapaz, que cutucada, né? Cutucadinha? No joelho. E aí, doeu? Não, foi em mim. Não, mas você tá vendo o projeto. Não tem como mensurar se doeu. Ai, ai, ai. É um gaiato. O que tem de pequeno tem de gaiato. É, como é que o cara ia acertar um pontapé de lá do Maracanã pra equipa Salvador, menino? A bola ontem do Barradão teve umas duas que passou aqui perto. Foi mesmo. A de Ronald Meio passou aqui do lado. Eita, rapaz. A falta de novo. Alexandre faz mais uma falta e fecha a cara pro árbitro, dizendo que não fez nada. Falta em cima do Kiki. Vamos dizer que eu não falei das flores, pelo menos em 15 minutos. Nesses 15 minutos iniciais, o Alexandre tá passando um calor com o Kiki. Kiki ajuda na marcação, toma a bola e agora tenta. Faz um jogo muito físico em cima do Alexandre. O Alexandre não tá conseguindo se virar. Tanto que agora fez a falta em cima do jogador liberado do Bahia. Aliás, a segunda, bola, né? Foi uma lá na parte ofensiva. E agora aqui. E agora na parte defensiva. Vai pra falta, prepara-se. Everton Ribeiro, o capitão tricolor. Alguém chegou de ousado. Tocou a bola volta pra ele. Everton Ribeiro tentou botar na área aí. Olha o que é que deu. Pintou um contra-ataque com Gonçalo Plata, passou lotado, Samuel Lino na cara do gol, sai Léo Vieira, esperto goleiro, hein? Tava ligado, hein, Valença? Pois é, fez a leitura bem da jogada o Léo Vieira, a gente já tinha colocado isso como uma das características do atleta, né? Ele, por ter a facilidade de jogar com os pés, ele também faz essa leitura das jogadas. Ele previu que o passe ia sair para o atleta do Flamengo, já se antecipou e tirou a bola do jogador da equipe rubro-negra. Segue o Bahia tomando a pressãozinha agora, 0-0 no Maracanã. Olha a tabelinha, Arrascaeta meteu para Pedro na cara do gol, vai Léo Vieira, atenção, tá vivo, Arrascaeta pro gol, é gol do Flamengo. Flamengo! Gol do Flamengo! Flamengo! Arrascaeta! Aí tira a camisa, vamos ver. É. Atenção. É a camisa em homenagem ao Oscar. É, vai tirar a camisa, ele sabe tomar amarelo, mas tudo bem. Vamos lá, isso. Pronto. Mostrando a camisa 14 de Arrascaeta. Tem bola na rede, na marca do tempo. Aos 16, o Flamengo abre o placar. Flamengo! Flamengo! Tabelinha do Pedro, devolvendo para Arrascaeta para abrir o placar. 1 para o Flamengo. Bahia! Para o Bahia, me conta essa história aí, ó. Valença. Paquetá fez o passe para Arrascaeta. Arrascaeta deu um toque para Pedro. O Léo Vieira saiu dividindo, assim, mérito e demérito. Ele poderia chegar um pouquinho mais duro ali da dividida com o Pedro, já que ele pode utilizar os braços, né? E o Pedro foi até a linha de fundo, dá o passe para trás, o Arrascaeta chuta pro gol. Apesar de ter dois jogadores do Bahia em cima da linha, não consegue evitar o gol. A abertura de marcador para a equipe do Flamengo. Flamengo agora tem um. O Bahia não tem nada no placar da Rádio Sociedade da Bahia. O gol foi de Arrascaeta e o controle da artilharia no Brasileirão é com você, Marcelo. Esse é o 16º gol do Flamengo no Brasileirão. Flamengo! E quarto de Arrascaeta na competição. Comenta, Cássio Cardoso. Algumas coisas parecem inevitáveis, né? E isso a gente precisa destacar, mas o lado direito do Bahia... uma fragilidade acima da média, né? Vamos pro Flamengo. Vai lá. Com uma troca de passes ali, muito rápida, do Paquetá com a Arrascaeta. Olha o Flamengo, Paquetá enche o pé, a bola vai nas costas do David Duarte, escanteio. E uma dose de azar, né? O Léo Vieira saiu para abafar o Pedro, a bola voltou no pé do Pedro, ele foi muito inteligente, a Arrascaeta com o gol aberto acabou fazendo 1-0. É um time com muita qualidade, cara. E dificilmente você consegue parar o Flamengo quando está com a bola no pé perto do seu gol. Quando você tem um lado direito, né, um bote do Acevedo, por exemplo, foi para cima, a situação fica ainda mais delicada. O Flamengo abre o placar e vai exigir ainda mais do Bahia para conseguir ponto na noite de hoje. Abraçando o Natan Suzart, está ligado com a gente. Alô, Natan, ao lado do primo dele, o Arthur. Aê, um abraço para essa galera. E é o Flamengo que pinta com a Arrascaeta na área, uma desviada de cabeça. O Pedro está lamentando, hein, Valença? É a jogada no escanteio, cobrado de maneira curta, e a defesa do Bahia vacilou, demorou para sair. Ficaram 3 jogadores do Flamengo contra 2 do Bahia. O Arrascaeta teve tranquilidade, cruzou a bola na área, Pedro... subiu mais do que a defesa do Bahia, cabeceou, mas pra sorte do tricolor, ela saiu um tiro de meta já cobrado, é o Bahia tentando um empate 1-0, Flamengo. E vem pro jogo com o Kik, ele parte pra cima do Alexandre, botou no meio, errado, recupera de novo o Flamengo, lá vem contra-ataque com Samuel Lino, em cima dele a marcação do Gilberto, ele faz um sinalzinho pra alguém passar, toca no meio, tabelinha rápida do Léo Pereira, bola metida, vem a Arrascaeta girando, trabalhando a jogada, o capitão do time que marcou o gol aos 16, tá 1-0 pra equipe do Flamengo. Tony, oi. Ele fez uma homenagem ao Oscar Schmidt, tirou a camisa 14, mostrou para o estádio, pegou a bola, fez com a missão de como se estivesse arremessando a bola para a cesta, mas por ter tirado a camisa, recebeu a chapinha amarela, cartão amarelo para o Arrascaeta. Muito bem. Se ele virasse as costas e mostrasse o 14 e fizesse a cesta, nada aconteceria, mas que ele tirar a camisa, não sei o quê, aí tu sabe, é? Aí a mídia, esse gol aí, meu Deus do céu, né? Aí o amarelo besta ali, né? É. Ele poderia fazer essa homenagem que você falou, mas seria muito bonito. É. Apontar pra camisa, fingir a cesta, enfim. Aí ele vai jogar amarelado, não é um jogador muito de combate, mas é sempre um risco, né? E é um cartão que poderia ser evitado. A regra tá aí pra gente questionar, mas tá aí. Então, o árbitro acabou aplicando a regra. E vem pro jogo de novo o Flamengo com Lucas Paquetá, botou no meio pra Arrascaeta, dá uma paradinha no bico da grande área, do lado esquerdo pro Alexandre, voltou pra Arrascaeta, 21 minutos e o Flamengo de novo em cima, Arrascaeta tá trabalhando, bola bate, não bate, sobra com Everton Ribeiro, limpadinha pra Acevedo, ele tenta abrir o espaço, botou na frente, quase que ela passa pro Kik, bate no jogador do Flamengo e sobra com Samuel Lino, lá pelo lado esquerdo, vem de novo o Flamengo, bola pra Alexandre, devolvendo para Samuel Lino. Atenção, tudo pela esquerda. Botou mais no meio para Paquetá. Ele faz o giro, toca para Everton Araújo. De volta para Paquetá. Paquetá vai começar aqui do lado. O toque é feito para o zagueiro Léo Ortiz. Devolve ali no meio para Everton Araújo. Na esquerda passa Alexandre. Bola para ele. Ajeitou na canhotinha que é a boa. Viu a passagem do Samuel Lino. Jogou na área de cabeça. Tira Acevedo. Sobra com Everton Ribeiro. Escapou legal e tocou para William José. De primeira pra Jean Lucas. Legal o toque pra Pulga, devolveu pra Jean Lucas. Esqueceu a bola, mas brigou e a bola sobra em poder do Flamengo com Léo Ortiz. 22 minutos. Fala do jogo aí, Cássio, depois do gol. O Flamengo tomou conta da partida, né? Depois dos primeiros 5 minutos, conseguiu fazer o gol e foi um movimento natural, né? Diante do controle do Flamengo. Bahia não consegue trocar passes, tem investido em saídas rápidas de contra-ataque, mas elas estão sendo bloqueadas com certa tranquilidade pela equipe do Flamengo. Um jogo que o Bahia tá bloqueado, tá preso no seu campo de defesa, resistindo, mesmo já perdendo por 1-0, resistindo para não tomar outro gol e a partida acabar escapando do controle de vez, porque o Bahia não consegue reagir ou pressionar o Flamengo. O Flamengo tem um controle absoluto da dinâmica de jogo até aqui. Pois é, galera, com 22 minutos, já chegando aos 23, nesse primeiro tempo de 1-0 para o Flamengo. Gilberto de cabeça toca na frente para o Kiki. Ele tentou uma jogadinha diferente ali, bola atrasada por Léo Pereira para o goleiro Rossi. Vai começar de lado, o toque é feito para Everton Araújo. Vai começar aqui o volante metendo bola para Varela. Varela deixa atrás para Léo Ortiz. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Olha a tentativa do Everton Ribeiro, brigou no meio com o William José. Pegaram alguém ali, o Paquetá tá no chão, já tá tudo bem com ele. É falta que pertence à equipe do Flamengo. Quer falar, Cássio? Quando você tem o Gilberto escalado, você normalmente perde o apoio do Juba, né? Porque o Gilberto é um jogador ofensivo, tem alguns problemas defensivos gritantes. Com o Acevedo, o Bahia tinha uma saída de três e permitia que o Juba saísse um pouco mais. É lógico que você jogar com o Varela, que sobe muito, o próprio Plata, e exigir bastante do Juba, ia. Mas o Flamengo não atua, investe todo no lado direito da defesa do Bahia. E olha que o Alexandre nem é esse jogador tão ofensivo. Mas é lá que está tendo espaço, é lá onde a Arrascaeta está jogando. E o Bahia não tem saída nem pela direita. E não tem o Luciano Juba, que ajuda muito na construção, mas que está bloqueado somente pela proposta do próprio Bahia com o Gilberto. Olha aí a tentativa do Acevedo de puxar o ataque. Pulga fica no chão, é falta. Tem gol? Fala, Marcelo. Tem gol em Bragança. O Remo diminui o placar. Bragantino 4, Remo 3. Agora o gol está sob avaliação do VAR. Esse jogo e não tem nada demais, só tem gol. O VAR já corrigiu. O jogo segue 4-2. O Bragantino diante do Então Remo. O gol é um antigol, não é isso? Alô, bancada, sociedade, aqui é Lambada, em Conceição do Coité. Lambada tá torcendo pelo Flamengo. Dançando lambada aí, dançando lambada A. Alô, Nildo Mendes, em Lauro de Freitas, tá ligado com a gente, obrigado pela sintonia. A bola vai ficar pro goleiro Rossi, que vai sair pro jogo. 25 minutos, 25, primeiro tempo, o gol foi de Arrascaeta. Aos 16, tá 1-0 para o Flamengo. Classificação fica como aí, cara? Nesse momento, Tony, o Flamengo vai somando mais 3 pontos e assumindo a vice-liderança, chegando aos 23 pontos. O Bahia segue na quinta posição com 20 pontos. Bom, 23 o Fluminense também tem, né? Isso, o Fluminense que cai para terceiro agora, também com os mesmos 23 pontos. Olha a bobeira do David Duarte, bobeira também. Ainda bem que o Plata errou, viu, Valença? Ainda bem, o Everton Ribeiro, né? Acabou fazendo a cobertura ali, o David Duarte saiu mal na jogada, quase que entrega o segundo gol da equipe do Flamengo. Se o Everton Ribeiro não tá atento para poder fazer a cobertura, o jogador da equipe rubro-negra ficaria cara a cara. Vamos aí, ó. Vem com o Eric Pulga fechando pro meio, tocando de lado para Everton Ribeiro, levantou lá do outro lado, errada a bola no peito do Plata, que vai sair jogando. Oi? Tá errando hoje o Everton Ribeiro, a fala. Olha lá, o Plata recebendo bola, atrasando para Léo Pereira. Aperta a saída de bola ali com o William José, levantamento errado. Seria uma saída? Marcar essa saída de bola? Sim, tem que tentar. Você fica mais vulnerável, né? Mas é uma forma de marcar mais presença no campo ofensivo, que é difícil para o Bahia fazer isso saindo de trás. O Flamengo faz um bloqueio muito forte no meio. E vem de novo o Bahia. Everton Ribeiro toca atrás com o David. David dá, já deu umas duas entregadas daquela. Pode não, cara. Levantamento Domingo tentando. Jean Lucas mata no peito, põe pra lateral. Léo Ortiz, lateral pra cobrar o Bahia. Já cobrou Pulga, tocou pra Juba. Juba. É, de Pulga pra Juba e Juba. Já tocou lá atrás, a bola tá com David Duarte. Vai no campo de ataque a equipe do Bahia. Tá 1-0 e o Bahia vai lá. Vamos ver o que vai dar. Nesse cenário do Bahia todo no campo de ataque, o Flamengo todo no campo de defesa, que o Bahia pode ter uma vantagem, porque o Pedro e o Arrascaeta não conseguem marcar forte. E aí a bola passa e o Bahia já tá no campo de ataque. Esse é um cenário favorável ao Bahia. Vem o toque no meio. De primeira, Gilberto deixou atrás com Everton. Everton Ribeiro meteu para Mingo. Mingo para Pulga. Aqui pelo lado esquerdo, vai para cima do Varela. Puxou para dentro, botou legal para Juba na área. Chega Leo Ortiz antes dele. Olha o escanteio para o Bahia, hein, Valença? É, escanteio para o Bahia. Jogada pelo setor esquerdo. O Eric Pulga viu bem passando o Juba. Juba recebeu, foi na linha de fundo. Na hora do cruzamento foi travado. Escanteio para o tricolor. Vai chover a bola na área. 1-0 para o Flamengo. Bora para o escanteio. Pulga tá próximo à bola e Juba também. Aí o Pulga já saiu. Juba falou, peraí menino, lá vai eu botar a bola na área, hein? David Duarte tá por lá, já fazendo o sinal. Jean Lucas também, pra bola. Vai Juba pra cobrar um escanteio. Pé canhoto na área. Sobe a cabeça, sobrou o Everton Ribeiro. Pegou um petelecozinho, a bola sobra. Oi? Falhou, olha. De primeira, o toque de cabeça de Everton pra Jean Lucas, bola na área. Pulga pro gol, defendeu Rossi. Bola no meio onde o Rossi estava. Sobra a bola com o Juba. Por baixo, o toque do Paquetá é lateral pro Flamengo. E aí, Valença? A jogada continuou viva, né? Depois do cruzamento, o Bahia foi pra cima no bate-rebate. O David Duarte ganha a bola lá em cima na disputa com o jogador da equipe do Flamengo. Ela sobra para o atleta Eric Pulga, que chega batendo de voleio ali. O Pedro até recua o pé, porque se toca no jogador ia ser pênalti para a equipe tricolor. O Eric Pulga finalizou e o Rossi no meio do gol praticou a defesa. Mas o Bahia pelo menos chegou. Segue no Maracanã, 1-0 para o Flamengo. É, pelo menos dá um susto aí, né, Cássio? É importante, né? É aquela coisa, você precisa fazer um trabalho hercúleo para empurrar o Flamengo para o campo de defesa do Flamengo e aí tentar circular a bola e criar a chance. Acabou acontecendo isso na sobra do escanteio. O Pulga pegou firme dentro da área, boa defesa do Rossi. Bola foi no meio, foi onde o Rossi estava, foi. Mas é uma bola difícil de defender. E o Bahia finalmente assustou o Flamengo, né? Finalmente colocou ali uma expectativa de gol no torcedor. Mas o Rossi estava lá para defender. Continuou a zero. Abraçando o amigo Dida Negrão, diz que tá lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, ouvindo a sociedade. Um abraço para você, Dida Negrão, e também o Adriano Burguês, que está em Serrinha, torcendo pelo Bahia dele, ouvindo o som da sociedade. Alô, Mutuca, aí em Conceição do Coité, é outro que tá sempre com a gente. Olha a hora certinha do futebol e você confere comigo. Pontualmente 8 da noite na Bahia. Maracanã. Brasileirão da Série A em destaque. E a sociedade vai girando com o tempo de jogo. Chegamos aos 30, anote aí, 30 minutos no primeiro tempo. Pelo meu, faltando 15 para terminar o primeiro tempo no Maracanã. E o placar, fala lá. Flamengo 1, Arrascaeta. Bahia 0. O líder do Brasileirão, Palmeiras, vai vencendo o Atlético Paranaense em São Paulo por 1-0. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Emocionando, Tony Silva. E abraçando aqui o Alderman, que tá daquele jeito, arretado com Rogério Ceni, chamando de covarde. Ele, José, não, tinha que ser o Everaldo, Del e por aí. Del nem no banco tá, né? Não. Ele participou do aquecimento, mas no banco não estava. Não é isso? Del no aquecimento? Estava aquecendo ali com o pessoal. Mas no banco não estava. Pelo menos eu vi um galeguinho lá. Tava no aquecimento. É, mas no banco. Não. É aquela opção. Você viaja, aquece. O Bahia fez. Chamou 26 jogadores, né? Tava o Luiz Otávio também, o goleiro Fábio. E aí acabaram sendo cortados da lista que foi pro jogo. Entre eles, Del, né? Isso. Vai perdendo espaço nessa hora, Del. Vai. O Everaldo acaba sendo a segunda opção, o Lino José a primeira, né? A escalação deixa isso claro. É um jogador que eu acho que pode ter mais chances. Principalmente porque o Bahia é um time que não tem muito faro de gol, não. Por mais que se traga números para valorizar a presença do William José ou até do Everaldo, né? O Bahia sente falta daquele aquele jogador letal, aquele que tem faro de gol, que às vezes é um momento só e ele já resolve o jogo. O Bahia não tem isso, não. Beleza, aqui vem pro jogo, trabalhando o Leontinho na área, tentativa, a bola passou na tentativa do Gonçalo Plata, não foi Samuel Lino, e a bola saiu, é marcada ali, um tiro de meta já cobrado pela equipe do Bahia, abraçando dois grandes amigos lá em Jequié, a família Gameleira, né, meu amigo Sérgio da Gameleira e também o meu querido amigo e irmão Fernando da Gameleira em Jequié, todo mundo ligado no som da sociedade, sempre, sempre com o som da melhor, e vai tocando bola ali o Lucas Paquetá pelo lado esquerdo para Samuel Lino, tá 1-0 para a equipe do Flamengo. Samuel Lino mete para Alexandro, daí para Paquetá, Paquetá recebe, olha pro lado, pro outro, sem pressa nenhuma, toca de lado para Léo, Léo pro Léo Ortiz recebe, olha o time todo lá no campo de ataque, ó, onde é que tá o zagueiro? Para mais no meio de campo, quase próximo à linha da meia-lua. O toque é feito para Samuel Lino. Ele vai para cima do Kike Oliveira, linha de fundo. Tentar o toque por último do Kike. Escanteio, Valença. Escanteio, setor esquerdo da equipe do Flamengo. O próprio Samuel Lino vai fazer a cobrança. Ele chegou lá e o Kike acabou bloqueando o cruzamento. Vai chover a bola na área da equipe do Bahia. Já deixou. Deixou a bola, deviou a Arrascaeta para poder fazer a cobrança 1-0 para o Flamengo. É mais um escanteio para cobrar a equipe do Flamengo pelo lado esquerdo. Vai a Arrascaeta, o homem que marcou o gol, está 1-0 para a equipe do Flamengo. O gol aconteceu aos 16. Ele vai cobrar o escanteio, tocou para Samuel Lino, atenção, mais atrás para Alexandro, jogou na área de cabeça, David Duarte tira, bola metida para Everton Ribeiro, botou para correr quem? Mais um erro dele, hein? É, hoje o homem tá que tá, tá errando tudo. Não acertou nada. Inclusive o lance do gol, estou falando aqui como entusiasta do futebol de Everton Ribeiro, mas o lance do gol começa numa bola que ele tenta cruzar da intermediária e acerta o jogador do Flamengo. E aí vem um contra-ataque e aí a bola fica no campo do ataque do Flamengo até o gol sair. Então, camisa 10 do Bahia faz hoje talvez o seu pior jogo até aqui na temporada. E vem pro jogo de novo a equipe do Flamengo com Gonçalo Plata, toca para Paquetá, para Plata, no meio, atenção, sobrou a bola de primeira, Everton Araújo fica na zaga, sobra com Samuel Lino toca para Alexandro, mais uma vez de lado com Léo Ortiz para Paquetá, é a posse de bola do Flamengo no jogo, no primeiro tempo, tá que tá, Varela meteu para Arrascaeta, escapou de Juba, linha de fundo na área, levantou a bola no segundo pau, o toque do Léo Vieira, tirou Samuel Lino da jogada, mas o Flamengo fica com a sobra de bola com o Paquetá. Lá vem o Flamengo de novo. Paquetá recebendo e tocando para Arrascaeta. Ele puxa pro meio, devolve para Paquetá, daí para Arrascaeta, tabelinha. O Varela não foi, vai sobrar para Pulga, sai jogando para a equipe do Bahia. Aperta a saída de bola, Pedro, ele toca para Juba. Juba joga no campo de ataque tentando quem? William José de cabeça, tranquilidade para Léo Ortiz, sai jogando para a equipe do Flamengo. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, atenção domina, Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço, vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Abraçando meu amigo Souza, grande figura, o amigo do Dilson. Olha que amigo, hein, Dilson? Ó, Dilson, o que é que tá mandando o Souza lá no entroncamento de Jaguaquara? Tá dizendo que tá com ventilador no máximo. Ainda bem que é ventilador, não é secador, né? Eu acho que ele escreveu errado. Passa aqui em junho, Tony, para tomar um café com ele. Alô, Souza, São Cristóvão, um abraço para você, meu querido. Valeu, meu bom. Alô, Negão da Santa, em Serrinha, o povo que está sempre ligado no som da sociedade, com 36 minutos, neste primeiro tempo de 1-0 para a equipe do Flamengo. Dividida de bola de Paquetá e Everton, sobra para Acevedo. Ele bota na direita para Kiki, Kiki atrasa, a bola deixa para Gilberto. Gilberto recebe, aí, atenção, tem que começar a atrás. O toque para David Duarte. No meio para Juba. Juba toca para Acevedo. Acevedo recebe uma canção de três. Mete bola para Gilberto. Escapou de Arrascaeta e virou do lado esquerdo. Levantamento é feito na cabeça para tirar o Varela. Vai sobrar com Juba. Na matada já entrega a bola para o Flamengo. Bola com Everton Ribeiro do lado esquerdo. Tocou a bola para ele. Samuel Lino. Vai pro jogo. Atenção. Meteu a bola para Everton Araújo na área. Tocou para Arrascaeta. Chega Jean Lucas na marcação. Alô, Marcelo Prado. Um abraço para você, meu querido. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô aqui no ar, meu irmão. Um grande abraço. E a bola está ali para o William José, recebendo, botou na direita para Kike. Kike Oliveira deixa a bola mais atrás para Gilberto. Gilberto devolve para Kike ali pelo lado direito, tenta o Bahia aos 37. Vem Kike, devolvendo para Gilberto. Gilberto no meio para Acevedo. Jean Lucas pertinho dele. Tocou, pediu de volta. Tá com ela Acevedo. Toca para Gilberto e vai tocando bola. O Bahia sem opções de entrar pelo meio ali. Ó, tá bom. Bola para David Duarte. Tá com ela, David. Recebe, olhou para um lado, para o outro. Oi. Mas aí tá certo. É melhor o Gilberto fazer isso do que fazer o que fez na outra jogada. Tentou virar e acabou desperdiçando. O Flamengo não tá forçando o erro do Bahia, tá vendo? Então o Bahia precisa disso, porque uma forma do Bahia se aproximar da meta do Rossi e uma forma também de evitar que o Flamengo se aproxime da meta do Léo Vieira. Se o Flamengo não tá forçando a marcação, se baixou a linha, o Bahia tem que ter paciência para tocar a bola. Nesse momento fez certo, porque o Gilberto há pouco errou. Olha o Acevedo com a bola, brigando e recebendo a falta. O Arthur diz que o Paquetá foi na bola para roubar e puxar o ataque da equipe do Flamengo de novo. A devolução do Arrascaeta para Paquetá. Tenta para Arrascaeta no meio do caminho. Tem o Juba para roubar a bola e tocar para Eric Pulga. Puxa no meio, escapou do primeiro. Lá vem o segundo. Ele vai fazendo a fila, vai passando, tá sozinho. Não tem ninguém. Ele sai tocando. A bola sobra para a equipe do Flamengo com Léo Pereira. E o Pulga tá no chão. Pediu uma falta. Foi isso, Valença? Chegou a pedir uma falta, sim. Mas não aconteceu, pelo menos até no último momento não aconteceu a falta não. Pode ter acontecido ali na hora que ele começa a driblar, mas ele segue com a bola e acaba perdendo a posse da mesma. E o Flamengo vai pro ataque. Vai de novo, Arrascaeta recebe pela direita, toca no meio, errado para Gonçalo Plata, sai jogando Juba. Toca para Everton Ribeiro, daí primeira para Acevedo. Botou meio no sufoco para Pulga, ele jogou no meio para Everton. Olha a bola que ele deu e o que o Juba fez. Meteu uma caneta no Samuel Lima, que ficou todo sem graça. E já botou a bola para correr com Gilberto na direita. Boa chegada do Bahia. Kike botou no meio. Ô, Kike! Uma oportunidade dessa não pode, né? Ô, Valença. Não pode, né? A jogada toda bem construída, inclusive com o Gilberto partindo por dentro. Lá vai o Flamengo. De novo com Samuel Lino, invadiu a área, pedalou. Acevedo. Marcação legal. Se salvando Acevedo, hein? No jogo. Hoje tá bem. Segue bem, né? Mesmo deslocado da posição onde ele... Quem diria que diremos isso? Deslocado da posição onde ele encontrou um futebol mais regular. Ele tá bem. E o Bahia tá num momento interessante pro jogo, tá chegando de novo. E vem de novo com o Kike. Kike puxou na perna canhota, praticamente atrasou. Uma bola dessa pra Rossi é tranquilidade, né? Bola de aquecimento. É. A jogada pelo setor direito, o Kike dominou, cortou pra dentro da área, bateu de perna esquerda e o Rossi bem colocado praticou a defesa sem nenhum tipo de problema. Olha a hora certinha do futebol e você confere comigo. 8 da noite, 10 minutos na Bahia. Maracanã! Brasileirão da Série A em destaque. E a sociedade vai girando com o tempo de jogo. 40 no meu, 40 minutos do primeiro tempo. Pelo meu, faltando 5. Pelo meu, cadê aquele rosa cresce? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E o placar do Maracanã, diga lá. Flamengo! 1 Arrascaeta. Bahia! 0. Fora de casa, o Mirassol venceu o Internacional em Porto Alegre por 2-1. Jornada Esportiva. Tony Silva, o narrador que emociona a galera. Tô aqui, galera, naquele sofrimento, mas tá 1-0, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Segundo tempo muda, sei lá se ele vai mudar. E a bola está com o Léo Ortiz toca de lado para Paquetá. É o Flamengo de novo que vai costurando ali pelo meio. Bola para Léo Pereira, de lado para Everton Araújo. Já botou na esquerda para Alexandro. Devolve a bola para Everton Araújo. Tem no meio Léo Pereira. Atenção, ele começa aqui do lado. tocando para Léo Ortiz, o zagueiro já faz a ligação à direita para Plata. Plata vai para cima de Pulga, atenção, chamou para lá, para cá na canhotinha, botou a bola para Lucas Paquetá, levantou, onde a bola fica fácil, o goleiro Léo Vieira deixa passar, é tiro de retorno pro Bahia. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Abraçando aqui o Jetson Silva da equipe Tá na Rua. Um abraço para você, Jetson. Obrigado por sua sintonia em Coité. Ele disse que é ver eu gritando, que beleza. Aí tem que esperar, né? Vamos lá, tomara que aconteça mesmo. Todo mundo na torcida para que dê certo. A falta na Cerveja e já cobrado, sobra a bola com Gilberto. Gilberto já toca na direita aqui, que Oliveira recebe a bola, olha para o meio, devolve para Gilberto. Gilberto tem Juba mais no meio, tem a Cerveja pertinho, atenção Gilberto. David Duarte está atrás para começar, prendeu a bola, vai começar com David Duarte, 43, 1-0 Flamengo, é o primeiro tempo que vai caminhando para o seu final. Bola com Everton Ribeiro lá pela direita, tocou a bola para Gilberto, atenção, deu uma limpadinha, tocou de lado para Kiki, levantou na área para Jean Lucas, o Atro no meio do caminho, marcou uma falta e meteu o amarelo, e Léo Pereira que bateu palmas para ele, fica por isso mesmo, Valença. Pois é, o Léo Pereira, a falta ali fora do lance em cima do Gilberto. Gilberto já tinha passado a bola pro Kiki, o Kiki faz o cruzamento, o Jean Lucas chega ali a matar no peito, mas o juiz já tinha paralisado o lance, porque o Léo Pereira puxou o Gilberto fora do lance e a falta foi marcada a favor da equipe do Bahia e cartão amarelo para Léo Pereira. Pois é, aí um árbitro retado, o cara batendo palminha, né? É, porque já, ainda continua falando ainda. E não é o capitão, né? Não, coisa. Capitão do Flamengo, Arrascaeta. É uma falta para o Bahia cobrar. Everton Ribeiro fez um sinalzinho assim, balançando a cabeça no César. Tá bom. Alguém pena fez que o Bahia não aproveita muito esse tipo de jogada, né? Não é, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que água pedra, mole, pedra dura e água mete e fura. E vai pra bola, prepara-se Everton Ribeiro para cobrar a falta lá pelo lado direito. É ele que é o pé canhoto. Tem mais um ali, mas é só de H. Todo mundo na área, hein? Momento legal pro Bahia. Everton Ribeiro vai lá, dá uma olhadinha, depois da barreira, o árbitro já vai autorizar, autorizou Flávio. Atenção, pé canhoto nela, lá vem Everton Ribeiro, levantou, bola nos braços, dá um soco nela para tirar Rossi. E o David Duarte foi para lá, fora do gol. É lateral para cobrar a equipe do Bahia. Tem pressa, Pulga cobra, toca para Juba. Juba devolve para Pulga. E tem Acevedo passando. Ele devolve a bola para Pulga. E aí, e agora? Vai levantar lá do outro lado. E o levantamento é perfeito para Kiki. Kiki recebe, atenção, deixou atrás. Everton Ribeiro de novo na área. Levantou, cabeçada para trás. O Varela. E meu Deus do céu, eita, tá impedido o Pulga. Já tentou uma bicicleta meia doida ali, viu, Alex? É, pois é. Mas é uma coisa que é um defeito do Bahia já tem um tempinho, né? Esses cruzamentos na área de bola de escanteio e tal, dificilmente acontece o gol. Teve um gol contra o Palmeiras, que é uma jogada que não é bola. Não, a bola acaba rolando, né? E o Everton Ribeiro faz o cruzamento. Mas eu não consigo lembrar de muitos lances desses em relação ao Bahia, não. Então por isso que a gente fala às vezes que a cobrança de falta ali, que vai ser cruzada a bola na área, só mira o David Duarte, que talvez seja o jogador que mais chegue perto ali de conclusão, né? É, eu fico curioso para entender como é que você tem um jogador com o potencial do Luciano Juba na bola parada e você não explora mais isso. Esse é um ponto que para mim podia ser respondido em relação ao Bahia. Bom, fim do primeiro tempo, apita Flávio Rodrigues. Flamengo, Bahia! Aos 16, Arrascaeta abriu o placar 1-0 para a equipe do Flamengo. Tem todo o primeiro tempo para a gente ver o que o Bahia vai fazer diante do Flamengo no Maracanã. Primeiro tempo já era. E é hora de opinião, hora de ouvir o comentarista que sabe do jogo. Amigas e amigos da Rádio Sociedade da Bahia, o primeiro tempo acaba no Maracanã com o Flamengo vencendo por 1-0. Um resultado que podemos entender naturalmente diante de alguns aspectos. Primeiro, o aspecto de antes da bola rolar. O Flamengo é um dos principais times do futebol do continente. Chegou, apesar com alguns desfalques, mas com um elenco muito robusto, no Maracanã é favorito. O Flamengo joga onde não perde desde julho de 2024 pelo Brasileirão, né? Quando foi para mesmo assim, foi um clássico contra o Botafogo. Tomou um 2-0. Então o Flamengo está numa condição de favorito e exerceu esse favoritismo, em especial num bloco ali de tempo que foi entre os 10 minutos e os 20 minutos, em especial, quando tomou conta da partida, assumiu um controle e, trabalhando muito pelo lado esquerdo do seu ataque, direito da defesa do Bahia, trouxe problemas para o sistema defensivo do tricolor. O Bahia fez uma opção através do Rogério Ceni por ter o Gilberto. Você perde o Juba de um lado e você perde também a capacidade defensiva do lado direito. O Flamengo acabou com o Samuel Lino, com a chegada do Alexandre, mas em especial com a aproximação do Paquetá, do Arrascaeta, uma construção bem perigosa. E aos 16, nessa associação entre eles, veio o gol do camisa 14, que é o 10 do Flamengo, mas hoje joga com 14, em homenagem ao Oscar Schmidt, um grande ídolo do basquete que acabou nos deixando nesse final de semana. O Flamengo faz 1-0 aos 16, vive um momento melhor na sequência, onde poderia até ter ampliado com duas jogadas com a Arrascaeta, que é o grande maestro desse time. Um, aquele bate cruzado, o Pedro tenta raspar de cabeça, ela passa perto, e depois uma chegada do Arrascaeta já pelo outro lado, pela direita agora do ataque, ele cruza, o Léo Vieira dá um tapinha para cima. O Bahia demorou um pouquinho, né? O Bahia tinha feito uma finalização com o Juba aos três, mas ela não foi na direção do gol, ela foi para fora. Mas ali tinha uma boa postura do Bahia até aquele momento. Aí o Bahia viveu essa retração, né? Bloqueado, sem conseguir sair. Hoje o Everton Ribeiro faz um jogo ruim, um jogo muito distante do que nós estamos acostumados a ver do Everton Ribeiro. Ele tomou decisões ruins, ele fez execuções ruins, mas o Bahia encontrou uma forma de competir dignamente com o Flamengo, sim, a partir ali dos 30 minutos, quando o Rossi, inclusive, defende uma boa finalização do Pulga dentro da área, a bola sobra ali pro Pulga, ele bate, tenta um voleio, ela vai forte, mas ela vai onde estava o goleiro do Flamengo, o goleiro argentino do Flamengo faz uma boa defesa. O Kiki também tentou uma finalização aí um pouco mais fraco, o Rossi também defendeu, e o Bahia começou a ter saídas. Uma dessas, o Kiki, inclusive, cruzou para trás, faltando um pouquinho de capricho, ia pegar dois jogadores do Bahia de frente dentro da área. E o Bahia terminou o primeiro tempo até com mais presença no campo ofensivo do que o próprio Flamengo. Um jogo que o Bahia se comportou de maneira digna. O Bahia poderia ter conquistado um placar melhor de empate, seria também algo que não fugiria à história do jogo, mas não dá também para tratar como injusta a condição de 1-0 para o Flamengo, não. O Flamengo tem muita qualidade e conseguiu nessa qualidade abrir o placar. Agora, se serve de consolo para o torcedor do Bahia, mesmo com a opinião que eu tenho, né, de escalação errada, eu acho que o William José não está conseguindo contribuir, acho que o Gilberto também não é um jogador que funciona nesse contexto, até porque poderia liberar mais o Juba. O Bahia dá uma expectativa de se melhorar um pouquinho, buscar o empate, trabalhar pelo empate. Não é algo que está tão distante quanto esteve em outros momentos, temporadas recentes, e até nesse jogo, nesse primeiro tempo, houve um momento que parecia distante o Bahia buscar empate, parecia o Flamengo mais próximo do segundo gol. Lógico que esse segundo tempo deve ter alguns desafios também para o Bahia, porque o Flamengo deve colocar jogadores de velocidade, de ataque ao espaço, como o Cebolinha e o Luiz Araújo. O Bahia deve ficar um pouco mais vulnerável, mas o Bahia tem condição de sonhar assim com um resultado melhor. Agora vai precisar que seu 10, o Everton Ribeiro, jogue mais do que está jogando e talvez fazer trocas aí que incomodem os titulares, né? O titular Gilberto e o titular o William José. Mas foi o primeiro tempo digno do Bahia. Agora, ser digno contra o Flamengo não é necessariamente, meu querido Marcelo Góes, uma garantia de sucesso, porque do outro lado está o melhor time do continente nos últimos anos. Massa, esse Cássio Cardoso que sabe do jogo. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. São 8 horas e 22 minutos na Bahia. Embasa apresenta Histórias que Conectam. A obra tá tudo bem. Tem mais esgoto na rua, não. O pior problema já foi solucionado. Junto com o governo da Bahia, a Embasa leva esgotamento sanitário para mais de 1.200.000 pessoas em comunidades da capital e do interior. Quer saber como esse investimento muda a realidade e vidas? Confira no YouTube da Embasa. Embasa e Governo da Bahia, do lado da gente. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. É o seguinte, tem coisas que a gente não precisa ver para saber, né? A impermeabilização é assim. Se ela é bem feita, sua casa fica tranquila. Ninguém nota, é vida que segue. Agora, quando ela fica faltando, aí todo mundo percebe o problema. Por isso, na hora de construir ou reformar, vá com quem entende do assunto. Vá de Via Plus da Via Pol, o impermeabilizante original da sua obra. Sonhar, acreditar, a sua moto acabou de chegar. Se é pro corre ou pra curtir, a sua Honda é aqui. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Quem entende de Honda tá na Ares. É do seu jeito, essa é a pegada. Seja no trampo ou na quebrada, a minha Honda eu não troco por nada. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Na Copa do Nordeste é sempre assim, coração acelerado, mão na cabeça, pescoço duro de tanta tensão. Cada lance faz a gente prender a respiração, cada ataque é um susto novo. E quando o jogo fica daquele jeito, aí você já sabe, toda dor também entra em campo. Mas relaxa, se a tensão bater forte, deixa com Dorflex, agindo no foco da dor e relaxando os músculos. Ele ajuda você a seguir torcendo até o apito final. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 27 anos, o Boi Preto Prime transforma sabor em experiência. Cortes nobres cuidadosamente selecionados, buffet exclusivo e um ambiente pensado para quem valoriza a excelência em cada detalhe. Uma experiência gastronômica marcada pela tradição, pelo requinte e por um atendimento que faz cada momento ser especial. No jantar, desfrute do rodízio por apenas R$ 149,90 das 19 às 23 horas. Boi Preto Prime, tradição, requinte e a arte de servir bem. Ser parte de um time é mais que dividir a bola, é saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais, em um app completo, o Sicoob faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Embasa apresenta histórias que conectam. A torneira, água. Nabo, o registro, água. Valha no chuveiro, água. Junto com o governo da Bahia, a Embasa leva água tratada para mais de 10 milhões de pessoas em comunidades da capital e do interior. Quer saber como esse investimento muda realidades e vidas? Confira no YouTube da Embasa. Embasa e Governo da Bahia, do lado da gente. São 8 horas e 26 minutos. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. Marcelo, estamos de volta! Nossa grande jornada esportiva segue aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Por enquanto, Flamengo 1, Bahia 0 é o placar parcial desse primeiro tempo, gol marcado pelo uruguaio De Arrascaeta. Pois é, e é importante também frisar que tem todo o segundo tempo e o Bahia pode sim arrancar um bom resultado no Maracanã. Claro, sabemos que o Flamengo tem aí sua grandeza, sua força, é o principal clube do nosso continente, mas é, o Bahia também tem seu valor, tem sua força e pode sim buscar um empate, pelo menos, quem sabe, no Maracanã. E, claro, antes das equipes voltarem para o segundo tempo, eu vou trazer aqui um áudio de um torcedor ligado conosco, mas também, galera, vamos maneirar, né? Porque basta um áudio de uns 20 segundos. Pra que podcast de 45 segundos? Até 30 segundos, como bem diz meu querido Breno Menezes. Então, deixa eu mandar um abraço aqui o Jorge Jimmy, tá aqui curtindo Rádio Social da Bahia e tal, beleza? Um abraço pra você. E outro torcedor também que tá ligado conosco é o Adailton, também ligado aqui conosco, curtindo a nossa grande jornada esportiva. E tem uma torcedora aqui, a Tatiane, dizendo: tem que mandar Rogério Ceni embora! É, se danou! Escreveu em letras garrafais, inclusive. E deixa eu ver aqui. Quem tá mandando aqui um texto pra gente é o meu querido Nildo Brandão. Alô, Marcelo Góes, boa noite, tô ligado aqui na jornada esportiva. Um abraço aí pra galera do Bairro da Paz, JPI, Coração de Maria, tamo junto. Ele que é audiência firme aqui na nossa programação esportiva. Tem aqui um ouvinte mandando áudio, vamos ouvir. Fala, torcedor. Reginaldo Oliveira de Paripe. Acredito que o Bahia vai conseguir chegar ao gol de empate no segundo tempo. Grande Reginaldo, um abraço para você, obrigado por sua participação. Mais um antes do segundo tempo rolar no Maracanã. Vamos lá? Fala, torcedor. Esportiva, um abraço. Boa, Marcelo Góes, boa pessoal, irmão da Rádio Sociedade, quem fala é João Ferreira da Boca do Rio. Bahia tem que avançar mais, viu? Tem que acordar pra esse jogo aí. Cadê aquele Bahia que joga na Fonte Nova, que é invencível? Cadê? Bora, viu? Bora acordar aí, viu? É isso. Esquece o VAR, esquece a arbitragem, vamos pra cima. Um abraço, meu irmão. E é isso, o Bahia, quando teve oportunidades no ataque, quando acuou um pouco o Flamengo, chegou na frente, porém faltou o quê? A qualidade na finalização. Teve um ataque mesmo com o Oliveira, que tentou um passe, deu um passe errado, é bem verdade, desperdiçou um contra-ataque importante que poderia ajudar o Bahia na partida que terminou o primeiro tempo agora há pouco. Então vamos a mais um áudio. Fala, torcedor. Boa noite, Rádio Sociedade da Bahia. Boa. Aqui é Juba de Feira de Santana. Uma boa noite, bancada. Bancada, deixa eu falar. O Bahia, essa sardinha, toma 2-0 hoje do Flamengo aí, viu? A sardinha hoje. Uma boa noite, bancada. Valeu. O Vitória jogou ontem, rapaz. Empatou 0-0, mas a rivalidade tem dessas, né? A parte boa da rivalidade é essa. Um assiste o outro assiste um, agora o outro agora um. E tá bom demais, hein? Como diz aquele outro. Então, fala, torcedor. Vamos a mais um. Fala, torcedor. Boa noite, meus amigos da Rádio Sociedade da Bahia. Aqui quem fala é Luz Corredor. Boa noite, meu amigo Tony Silva. Marcelo Gol! Haja garganta. Eita, meu. Uma hora dessa eu já morria. Uma hora dessa eu já tava no... Minhas cordas vocais vão embora. Um abraço, meu querido Luiz Corredor, poeta, torcedor tricolor, daquele de quatro costados, parafraseando os mais antigos. Vamos a mais um áudio. Tem torcedor aqui mandando a mensagem pra gente. Fala, torcedor. Boa tarde, Rádio Sociedade da Bahia. Aqui é Bin Laden de Itinga. Grande Bin Laden. Itinga, logo em Freitas, viu? Que mora no Tropical de Cima. Nossa. É, a Rádio Sociedade tem os melhores. Obrigado. Viu? Tô amando a narração do jogo aí, viu? Vocês têm os melhores, viu? Eu tava tentando aqui atualizar meu rádio em vocês, não tava encontrando, porque tá difícil aqui em Lauro de Freitas, viu? Mas a Rádio Sociedade de Bahia só tem uns fera. Tamo junto, irmão. Obrigado pela audiência, viu? Agora esse nome de lado é complicado. Mas o meu querido aqui, Tato Oliveira, de Valéria. Flamengo 3-0. Que é isso, rapaz? Que a gente torce pro futebol da Bahia vencer. Que viagem é essa? Deixa eu ver aqui mais um torcedor. Vamos lá, fala, torcedor. Boa noite, meus amigos da Rádio Sociedade. Boa. Sou Diego Alfria, da Bahia. Estou aqui em Brota, São Paulo. Manda um abraço aí para todos os agrofrienses e buritinguenses também. Massa. Trouxendo pelo meu Bahia aí. E tudo vai dar certo. Deve ter uma virada esse jogo. Fica com Deus. Amém, meu amigo. Obrigado pela audiência. O último, antes da bola rolar pro segundo tempo, fala, torcedor. Boa noite, amigos da sociedade. Rapaz, o Bahia faz uma boa partida. Só falta um pouco mais de coragem e arriscar para chutar em gol. Quem não chuta em gol não faz. Essa é a grande verdade. Jailson Santana de Piatã. Top, muito obrigado. E meu querido Marcos Valença, o Esquadrão de Aço, pelo visto, vai fazer modificações, não é isso? Duas mudanças, meu caro Marcelo Góes. Caio Alexandre, número 8, e Everaldo, 27, vão para o jogo, saindo o William José, número 12, e eu acredito que o Gilberto, número 2, deixando o gramado para essas duas entradas na equipe tricolor. Bahia com novidades para o segundo tempo, e a bola vai rolar já já no Maraca, e quem vai comandar as ações é ele. O zero defeito, se ajeitando todo, tá na área. Emocionando, Tony Silva. Pois é, meu povo. Oxe, cadê? Ah, pai, ele esquece direto, velho. Menino bom esse menino, eu gosto dele. Vai rolar a bola com duas mudanças no Bahia. Olha pra aí, que beleza. E vamos ver o que vai dar no segundo tempo. Já confirma tudo aí, ô Valença? Confirmado. Quem sai? Gilberto, número 2, para a entrada do Caio Alexandre, número 8. E o William José, número 12, para a entrada do Everaldo, 27. Beleza, daqui a pouquinho eu vou ouvir a opinião Sociedade. Deixa só o Flávio autorizar o início. Está valendo, começa o segundo tempo no Maracanã. Maracanã, Flamengo, Bahia, emocionando, Tony Silva. Mudanças já esperadas pelo amigo Cássio Cardoso. Eu não vou dizer esperadas porque eu não tinha, Tony, a expectativa de que ele fizesse essa troca já no intervalo. Mas eu posso lhe dizer que ele aparentemente tenta corrigir a besteira que fez na escalação, né? Vamos ver o Bahia. E vem o Bahia com Pulga, tocou, olha o chute de Everaldo, não saiu com potência, ficou fácil pro goleiro. Pode concluir, Cássio. E aí ele vai botar mais intensidade, ele devolve o Acevedo pro lado direito, né? O Acevedo fez um bom primeiro tempo, mesmo como volante, mas o Gilberto já não fez esse bom primeiro tempo. E também dá um pouquinho mais de força, de dinâmica no ataque, que o Bahia precisa, porque a defesa do Flamengo é muito boa. E o Bahia, por mais que esteja perdendo, eu não tenho expectativa de ver o Bahia pressionando o Flamengo o tempo todo. O Bahia vai continuar precisando das transições. E jogar em transição com o William José é muito complicado. Então, leitura de intervalo foi melhor do que a leitura de antes do jogo. Vamos ver se funciona para o Bahia, né? Não quer dizer que o Bahia agora vai virar o placar, não. Mas eu acredito que o Bahia vai ter uma condição melhor de competir com mais intensidade essa partida difícil contra o Flamengo. Abraçando o Som Gival. Som Gival tá ligado com a gente lá em Ribeira do Pombal. Lá está o Som Gival em Ribeira do Pombal. Que beleza, galera. Galera boa que tá ligada no Som da Sociedade. Vai tocando bola a equipe do Flamengo no campo de ataque. Toque de Everton Ribeiro, metendo pra Varela, de volta pra Ribeiro. Everton Araújo recebendo bola. Toca a bola para Léo, pro outro Léo. É o Léo Pereira que tá com ela. Atenção, volta a bola para Samuel Lino. De volta para Léo Pereira. Lá vem aquele mastigadinho. Bola no meio para Everton. Ele recebe a bola, vai girando, vai passando e tocando para Plata. Tocou para Léo. Léo Pereira tentou no meio, vai chegar Caio Alexandre para sair jogando para a equipe do Bahia. Ele limpa a jogada e bota do outro lado, lado esquerdo para Juba, devolve no meio para Caio. Meio no sufoco, ele toca a bola de novo para Juba, faz a ligação aqui para Acevedo. Ajeitou com o pé direito, botou no chão, já deu o corte no Samuel Lino e deixa atrás com David Duarte. Abraçando o amigo Ed Cowboy. Como é que você tá? Beleza, meu irmão? Lá na Rua Novo Paraíso, ligado na melhor da Bahia. Um abraço para você e também para Maria Valentina. Tá aqui vestida de Bahia na torcida. Alô, Maria Valentina, aquele abraço para você. E lá vem a equipe do Flamengo pelo lado esquerdo. Com a Arrascaeta, ele puxou para dentro, deixou do lado direito para Plata. Na área, recebe marcação do Juba na bola para sair jogando para a equipe do Bahia. E toca no campo de ataque, joga errado. Varela recupera, deixa para Plata, Plata para Lucas Paquetá. Lá vem o Paquetá de pé canhoto. Recebeu a bola, brigou, ganhou do Jean Lucas na dividida. Sobra aqui com o Alexandro. Lado esquerdo para Samuel Lino, na marcação do Kike Oliveira. Ele começa atrás com o Alexandro. No meio tem Léo Pereira, pedindo a bola, o zagueiro tocando para Léo Ortiz. Daí para Paquetá, lá vem o Flamengo, caindo pela direita agora com Varela, devolve para Paquetá. Paquetá tá com ela, vai girar aqui do lado para Léo Pereira. Recebe o zagueiro, lá vem Léo, atenção, mais do lado esquerdo. Alexandro de primeira para Lino, Lino devolve para Alexandro, daí para Léo Pereira. E assim vai tocando bola a equipe do Flamengo. Bola no meio para Léo Ortiz. Léo Ortiz tá com ela, tá trabalhando, passa a Varela, ele toca curtinho para Paquetá. Paquetá recebe bola, bota no meio para Everton. Daí o toque mais atrás para Léo. Léo Pereira recebendo, botando para Alexandro. E assim vai tocando bola a equipe do Flamengo. Olha a marcação do Bahia. Everton Araújo recebendo, tocando. Alexandro, daí para Samuel Lino. Puxou para dentro, Acevedo dá o golpe. Fica com Everton Araújo, botou na área para Paquetá. Chega David Duarte. Toca a bola no Acevedo, a bola por último bateu no Samuel Lino, mas o árbitro diz que na saída ela tocou de novo no Acevedo, e aí é lateral para a equipe do Flamengo pelo lado esquerdo. Alexandro já cobrando, tocando para Samuel Lino, de volta para Alexandro, vai jogar na área, atenção, levantamento é feito, passou por todo mundo, tira Jean Lucas. Quando a bola ia sobrando para o Arrascaeta, sobra com Paquetá para Varela, ele faz um giro no Pulga. No Pulga se manda, vai embora Varela, tocando para Plata, Plata no meio do caminho, a bola deu errado e fica para lateral cobrar a equipe do Bahia. 5 minutos já deu para ter ideia, né, Cássio? Como é que tá a situação aí? O Flamengo investe ainda no domínio da bola, né? É um time muito bom, o Flamengo. Os jogadores têm muita qualidade, né? Então eles tratam a bola com muito cuidado, sabem o que fazem. E isso dificulta muito as ações de qualquer adversário, não é diferente com o Bahia. O Bahia está tentando sair, teve aquele chute de Everaldo no iniciozinho, mas não conseguiu depois exercer pressão. O Flamengo tenta fazer o que fez entre os 10 e os 25 da primeira etapa. Foi o momento mais sensível do Bahia ali, que não conseguiu jogar. Tricolor tentando sair da pressão do Flamengo, o Flamengo ficando com a bola, se defendendo com a posse de bola. E agora o Paquetá chegou ali fazendo a falta em cima do Jean Lucas. O Jean Lucas, o árbitro tá marcando. Abraçando meu amigo Matheus Lucena, tá ligado com a gente, mandando um abraço à galera lá em Matarandiba, o povo que tá ligado no som da sociedade. Alô César, Mônica, Nina, Bubu e Zacarias, todo mundo ligado com a gente, aquele abraço. A bola fica ali pro goleiro Rossi, que vai sair jogando pra equipe do Flamengo. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, atenção domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Eita! 6 minutos e meio de bola rolando no Maracanã. O segundo tempo tá só começando. Tá 1-0 para a equipe do Flamengo. Gol marcado por Arrascaeta aos 16 do primeiro tempo. A moleza que deu ali Juba. A bola saiu dele, sobrou Plata para Paquetá. Passou, pediu Plata. Ele meteu na cara do gol, botou para trás. Arrascaeta defendeu Léo Oliveira. Ô, Valença! Até lembrou o Léo Oliveira, que foi um craque. Mas ele também fez uma defesaça agora, o Léo Vieira. Troca de passes rápida da equipe do Flamengo. O Arrascaeta bateu tentando achar o contrapé do goleiro Léo Vieira, que foi muito bem na bola. Fez a defesa, fez a intervenção, evitou que seria o segundo gol da equipe do Flamengo. O segundo gol do Arrascaeta segue no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. A defesa foi tão legal que eu lembrei do Léo Oliveira. Que maravilha, que legal, fui longe agora. Mas essa chegada aí já Já é o sinal, hein? Já é o sinal. Alô, meu amigo Fanor. Há quanto tempo eu não falo com meu amigo Fanor? Lá em Jequié, acompanhando o jogo e ligado no som da sociedade. Valeu, Fanor. Lá vem pro jogo a equipe do Bahia. Bola na área, passa por todo mundo. Tira a zaga com o Alexandro. Vai sobrar com a Rascaeta. A Rascaeta toca pra Samuel e não devolve pra Rascaeta. Quem chega nele na marcação, Juba. Olha a virada em bola que ele deu, meu Deus do céu, para Pedro. Pedro recebeu, partiu para cima, encheu o pé, defendeu Léo Vieira. Ô, Valença! É, dessa vez a jogada foi boa da equipe do Flamengo no contra-ataque e o Pedro arriscou de fora da área. Bem colocado, Léo Vieira praticou a defesa. Lá vai o Bahia buscando o empate. E vem pro jogo de novo. Opa, lá, tá lá e cá o jogo, hein? Tava com um cara que ia ser assim. Bola metida pra Everton Ribeiro no meio, pra Caio Alexandre. Pertinho dele tem Jean Lucas. Ele tocou do outro lado na esquerda. Perde bola, recebe. Lá vem Pulga. Puxou pra dentro. Levantou no segundo pau. Cabeçada pra trás. Everton Ribeiro. Vai Samuel Lino pra sair jogando pra equipe do Flamengo. Toca pra Paquetá, Paquetá. Pra Everton Araújo. Já botou pra correr Samuel Lino antes dele. Vai brincar. Aí é Acevedo, meu filho. Aí é Acevedo. Ei, tá pensando que é Gilberto, né, papai? Fica na tua. Alô, Edmilson, da rodagem em Serrinha, mandando um abraço pra Daivon Pintor, no bairro da Santa. A galera que tá sempre ligada no som da sociedade. Lá vem Juba. Juba tocou no lado esquerdo. Vai pra cima, Pulga. Vai, vai, vai. Vai pra cima do Plata. Tentou linha de fundo. Deu uma paradinha. Deu um giro. Começa atrás. O toque pra Jean Lucas. Jean Lucas deixa mais atrás pra Mingo. Mingo tá lá com ela, recebendo e botando no meio pra Caio Alexandre. Tocando bola, atenção, Caio Alexandre olhou pra lá, pra cá, botou no meio, Everton Ribeiro, o toque é feito do Kike Oliveira, pra Acevedo, pra Everton Ribeiro, atenção, vai na área, calculou, levantou nos braços do goleiro Rossi. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas pra você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. É, rapaz, agora o Arrascaeta de cabeça acertou na trave, a bola voltou, sobrou pra Léo Vieira. Eita, Valença. E foi dividindo a bola com o Pedro, né? Não foi uma bola tão simples pra sobrar pra ele, não. Ele teve que fazer... Olha o passeio errado. Deu o Kike Oliveira, a bola sobrou pra Arrascaeta. Subiu. O craque também é. Ô, Valença. Ah, sim. Também tem que errar, né? Não é toda bola tem que ser certa do Arrascaeta, não. Pelo amor de Deus. E a saída errada do Kike, né? Uma saída errada, a bola sobrou pro Arrascaeta. Pra você ter noção que tá acompanhando a gente no Daio, o Arrascaeta na entrada da área sozinho. Ele dominou e foi tentar achar o ângulo do Léo Vieira. Ainda bem que errou, e errou por muito. Segue no Maracanã, um para o Flamengo, zero para o Bahia. E aqui vem de novo o Bahia pro jogo. Ei, jogo não para, meu povo. A bola com o Kike recebe. Chegamos aos 11 minutos do segundo tempo. Tá 1-0 pro Flamengo. Jean Lucas tocou de primeira. Juba já botou pra correr. O zagueiro Mingo vai embora. Gostou do negócio. Escapou pelo lado esquerdo. Toca pra Juba. Mais atrás pra Jean Lucas. E aí, no meio. Tocou pra Everaldo. Sai do domínio dele. A bola corta a zaga. Mas fica em poder do Bahia no campo de ataque pelo lado esquerdo com Juba. Vem buscar no meio. Toque é feito pra Caio meteu pra Acevedo na direita. Joga a bola. Lá vem pro jogo o Kike. Atenção, partiu pra cima. Marcação do Samuel Lino. Ele tocou pra Everton Ribeiro no meio. Pra Caio Alexandre. Levantadinha pra Acevedo na área. Atenção, tentou. Chega pra tirar a zaga. Acevedo vai lá brigando. O Paquetá sai jogando pra equipe do Flamengo. Quer falar, Cássio Cardoso? É que o Bahia tá indo pro uma atitude, tá indo bem, tá indo pra cima do Flamengo, tentando pressionar, mas o Flamengo na retomada criou três chances de fazer o segundo gol, e o Bahia tá permitindo que o Flamengo contra-ataque na hora que rifa a bola, e aí é que eu espero que o Everton Ribeiro tenha essa noção, porque foi dele duas vezes a iniciativa de jogar uma bola mais forçada. E foi quando o Flamengo chegou. Olha o Bahia de novo. De novo o Bahia com Everton Ribeiro na direita pra Kiki. Toca a bola pra Caio Alexandre. Levantou no segundo pau baixinho. Pulga subiu, bola tranquila nos braços do Rossi. Alô, Juan Elias. Tá comendo pão ali na hora, aquele pãozinho delicioso com gotas de chocolate e ouvindo o som da sociedade, torcendo pelo time dele, que eu não vou dizer nem quem é. E a bola está com Gonçalo Plata, recebendo. Ele tá em São Sebastião. Tá em São Sebastião. Como fala Magrini, São Sebastião do Passé. Um abraço ao povo bom ligado com a gente. Falar em São Sebastião, o time da cidade de São Sebastião, no País Basco, foi campeão da Copa do Rei. Olha aí, o Real Sociedade. Real Sociedade. Os pênaltis contra o Atlético de Madrid. Olha aí. Ou o Sina, né? Do Atlético Madrid. Falou em pênalti, os caras já. Simeone, vou confirmar, mas ele não ganhou uma final, estilo final, comandando o Atlético Madrid com o técnico. Ele já está aí no Atlético Madrid desde 2011. Né? Você imagina que foram duas Champions com o Real Madrid? Nas finais, sim. As duas, ele perdeu na prorrogação, outra nos pênaltis. E. Ué, não foi normal. Não, não foi normal. Olha o Flamengo pintando com Paquetá, tocando no peito do Varela pela direita, jogou na área, passa por todo mundo, Arrascaeta tenta evitar, a bola sai, tiro de meta, tem pressa, já cobrou Léo Vieira, abraçando o Renildo Torinho. Como é que tá, meu querido? Mandando um abraço para Francisco Feliciano em Piatã, aqui em Salvador. Galera ligada no som da sociedade, uma tá ligada, ele já mandou onda, kkkkk, é isso aí. 16 de maio, viu, cara? Não se esqueça, vai ter o nosso encontro. Baba da galera da rádio, vai ser lá no SESC Senat. Já agradecendo a Daniela e também o Luiz por cederem aquele espaço. Depois é só subir, vai ter um churrasquinho, uma carne assada. 16 de maio, a partir das 8 da manhã, lá no SESC Senat. Não vai, não? Lógico. Se você botou o nome, Cássio botou também. Sim. Vai ser. Primeiro bala e depois comes e bebes. Vai ser um dia maravilhoso lá no SESC Senat em Simões Filho. Bola tocada pra Kiki. Kiki toca pra Everton Ribeiro. De primeira no meio. Acevedo escapou. Bola sobrou. Everton Ribeiro, atenção, levantou no segundo pau na cabeça. Tira Léo Ortiz. E a bola sobra. Sobra em poder do Bahia com Juba. Juba no meio pra Caio Alexandre. Recebeu a bola e já tocou pra Acevedo. Legal pra Juba. Ajeitou Jean Lucas. Atenção, marcação do Everton Araújo. Ele botou pro Ribeiro. Lá vem Everton. Tentou passar. Vai pro chão. A falta e São Samuel Lino continua dizendo que não fez nada, Valença. Pois é, rapaz, a falta do Samuel Lino em cima do Everton Ribeiro, a troca de passes ofensivas da equipe do Bahia. O Jean Lucas virou do lado esquerdo para o lado direito, onde encontrou o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, na hora que ele domina, a bola dá uma escapada, mas mesmo assim ele mantém o controle do jogo e consegue dar um tapa, tirando do Samuel Lino. Caio Alexandre e Everaldo conversando com o Everton Ribeiro, mas assim, eu queria ter essa confiança que o Bahia tem desse cruzamento na área. Depois o Cássio vai até falar em relação a isso. Vai, tem uma oportunidade na entrada da área de fazer uma jogada, dar a bola do lado pra cruzar. Não sei não. É, e agora na bola parada, eu lamento de novo não ver o Juba, né? Pois é. Repito, né? O Juba chegou com uma reputação de bola parada altíssima no Bahia. Enfim, vai com o Ribeiro. Vai pra bola o capitão tricolor. Everaldo. Temos Everaldo agora na área, meu irmão. Oxente. Pra bola, Everton Ribeiro, atenção, levanta. Aí não tem jeito, né? É o que eu tô falando. Rapaz, Everton Ribeiro, hein? Hoje é aquele dia, hein, cara? Que onda, viu, Valença? E o Everaldo reclama com o Everton Ribeiro porque ele fez a movimentação, saiu da marcação pra poder ali próximo da marca do pênalti pra poder receber a bola. E acabou não acontecendo. Flamengo já começa a movimentar ali, Bruno Henrique, número 27. Ai, meu Deus! Tá com medo? Silas? É a opção aí que deve entrar daqui a pouquinho na equipe do Flamengo. Abraçando o amigo João Tecfogel, tá ligado com a gente lá em Santo Antônio de Jesus. E lá vem o Flamengo com Plata, puxou pra dentro, tocou errado. Vai sobrar em poder do Bahia, meu querido João Tec-Tec. Que situation ontem, cara. O jogo foi feio, hein? Mas o Vitória empatou com o Corinthians no Barradão em 0-0. E o Bahia tá perdendo 1-0 para a equipe do Flamengo. Bola com Everton Ribeiro, tocou para Acevedo. Acevedo para Juba. Juba para Jean. Jean Lucas tá daí pro gol. Mandou no travessão. A porrada do Jean Lucas. O Rossi demorou aí quando foi. Hein? Quase, Valença! E aí o Jean Lucas corrobora com aquela situação que eu tava falando. a entrada da área, às vezes tem a opção Jean Lucas livre, tem outros jogadores para poder fazer a finalização, e o Bahia tentando essa jogada de linha de fundo e cruzamento na área. Jean Lucas dominou, entrada da área, bateu, a bola parecia até sem pretensão, mas acabou descaindo ali na trave, no travessão do goleiro Rossi, que foi nela e nada pôde fazer, e o Bahia quase empata o jogo. Segue no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. E vem o Flamengo de novo com o Varela escapando pela direita, ele toca a bola para Paquetá, atenção, puxou, vai abrindo espaço para dentro, virou para Lino, escapou do Acevedo, botou um bolão para Arrascaeta nos braços do goleiro Léo Vieira, tava ligado. Tava no lance, o goleiro tricolor e o Bahia tenta sair pro jogo. Olha a bola. Tá errando Everton. Tudo, Everton. Hoje. É, hoje tá daquele jeito, hein, rapaz. Olha a bola com o Samuel Lino. Recebendo Eita. A falta na chegada do Acevedo. É falta que pertence à equipe do Flamengo pelo lado esquerdo. Manda um abraço a Gemilson, a dona Ana, a Laura, a Levi. E hoje eu conheci a mãe de Dona Ana, que também se chama Ana. É, hoje é domingo, domingo é dia de franguinho assado, viu? E eu estive lá pegando, viu? Ali pertinho da TVE, uma delícia aquele frango. Um abraço pra você aí, Ana e Gemilson, casal, gente boa. E a farofinha que tá uma delícia, que beleza. A galera que tá sempre ligada no som da sociedade, tá 1-0 pro Flamengo e a falta pra cobrar, prepara-se Arrascaeta. E o Paquetá fez um sinal pro Arrascaeta e o Arrascaeta respondeu o Paquetá. Eita, vamos ver o que é que vai dar. Tomara que não dê nada. Olha lá, como ele já tá se movimentando sozinho, ó. Lá vai pra bola, Arrascaeta jogou na área, de cabeça, Acevedo tira, voltou com o Alexandre. Eita, levantamento, terminou dando certo. Pra Plata, mandou pro gol, meio do caminho, Juba manda pra escanteio. Valença. E a bola foi no primeiro pau pro Paquetá. A sorte foi que o Acevedo tava ligado, conseguiu desviar. E na sequência o Alexandre parece que pegou mal na bola, mas virou um passe pro Plata, né? Plata dominou numa perna esquerda, tentou a finalização, a bola bateu. Não sei se foi no goleiro, se foi no Léo Vieira ou se foi no jogador da equipe do Bahia e acabou saindo em escanteio. Pedro se desesperou, queria que a bola fosse para ele. Samuel Lino, número 16, vai deixando o gramado para a entrada de Bruno Henrique, número 27. E essa mudança, Cássio? Eu esperava até que fosse sair o Pedro, por conta do que vem sendo feito com o Bruno Henrique nos últimos anos, né? É, se tornando um jogador muito mais, até por circunstância de necessidade do Flamengo, se tornando um jogador mais de centralizado do que liberado. Agora ele se consagra como beirada, né? E vai também fortalecer o jogo aéreo do Flamengo, que ele é muito bom também. Na jogada aérea, o Samuel Lino fez um bom jogo, mas parecia estar cansado já. Olha o escanteio cobrado do Arrascaeta, cabeçada do Leo Ortiz, vai no travessão, Valença. É, e os jogadores do Bahia reclamam que não teria tocado nenhum jogador do Bahia, mas a arbitragem marcou escanteio. O Leo Ortiz de cabeça ali na disputa com o Everton Ribeiro, a bola bateu no travessão e saiu em escanteio. Escanteio mais um para o Flamengo vai vencendo o jogo por 1-0. Eita, que onda, hein? Vai e Arrascaeta de novo. Arrascaeta para cobrar outro escanteio para a equipe do Flamengo, só que do outro lado. Você vê que é uma falta do Acevedo, olha quanto tempo o Flamengo está na parte ofensiva. É, você tem que ter... Escanteio cobrado, tira Acevedo no primeiro pau, bola sobra com Alexandro, tocou para Arrascaeta, botou um pouquinho mais atrás, a bola para Everton Araújo, virou lá do outro lado para Plata, de cabeça sobe Juba na primeira, na segunda ele mete o Kengo para tirar e bota a bola legal, no passe bom para a Pulga, atenção, deu um corte para dentro, escapou do Paquetá, trouxe mais um, vem o Plata, ficou na saudade, o Pulga meteu na direita, para Acevedo, Acevedo tem kick pra receber a bola, passa Everton Ribeiro, Kiki bota no meio pra Acevedo, invade o ar, encheu o pé, defendeu o goleiro, ninguém na sobra, e a bola bate de novo, caiu Alexandre, fica nos braços do goleiro Rossi. Que defesa, hein? Que porrada do Acevedo, Valença. Começou no contra-ataque com Pulga, que não foi afoito, segurou um pouquinho, fez a inversão de bola pro jogador Acevedo, que deu pro Kiki, e o Kiki devolveu pro Acevedo na área. Acevedo chegou, bateu forte, Rossi defendeu, na saída de bola caiu Alexandre, fechou a marcação, a bola bateu nele e quase engana o Rossi, a bola ia morrer no fundo do gol, mas o goleiro da equipe do Flamengo praticou duas belas intervenções e o Bahia segue perdendo no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. E foi uma bela chegada do Bahia, hein, Cássio? Foi uma jogada organizada, né? Jogada de quem tem um pouco de lucidez para ficar com a bola, e era isso que eu tava falando que o Bahia tava precisando fazer, Tony. Ter lucidez com a bola no pé. Porque a situação do jogo contra o Flamengo é uma situação sui generis. Você precisa ter muito cuidado com a posse, porque o Flamengo é um time que está tendo dificuldade de recuperar a posse por questões próprias, né? Não está pressionando o portador da bola, mas também quando recupera a bola, você não acha a bola no pé do Flamengo. E isso coloca o Bahia numa situação de precisar buscar um empate. Claro que tem que ter velocidade, tem que ter alguns lances de risco, mas cuidar da bola para que o Flamengo não a recupere é uma questão fundamental para que o Bahia possa continuar sobrevivendo. Você pode ver que o Flamengo, quando recuperou a bola, botou a bola na trave, o Léo Vieira fez defesa inacreditável. Então, situações que o Bahia dificilmente conseguia reagir. Mas a parte boa, o Flamengo também não reage à posse do Bahia da maneira ideal. O Bahia consegue circular a bola com alguma qualidade, com alguma tranquilidade, e isso pode virar uma oportunidade para o Bahia. Agora, não dá para desfazer a bola, não dá para você jogar de qualquer jeito, senão você pode sofrer bastante com a retomada do Flamengo, que já mostrou que tem muito poder de fogo. Bora pro jogo, lá vem Gê Lucas recebendo bola, tocando pra Pulga pelo lado esquerdo, aí o Bahia se assanhando no jogo, indo pra cima. Gê Lucas faz o giro, bota aqui do lado direito pra Kiki, ajeitou no pé direito, tocou pra Acevedo pra Kiki vai ganhando espaço, tocou bola pra Everton Ribeiro na área, ajeita, deixa pra Caio Alexandre, vai voltar com a bola com Everton Ribeiro, de primeira pra Caio, linha de fundo, atenção, jogou na área, passa pro Gê Lucas. Lucas tira Paquetá todo doido. A bola sobra para a equipe do Flamengo. Pedro recebe em cima dele. Marcação do David Duarte, que leva melhor. Mas por último a bola bateu no David. É lateral para cobrar a equipe do Flamengo. Sociedade. Tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix. A Ice da Pitu. Beba com moderação. Aniversário Ares Motos. As melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol. Impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina, Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Eita, 25 minutos de bola rolando neste segundo tempo de 1-0 para a equipe do Flamengo no Bahia. Gol marcado pro Arrascaeta aos 16 do primeiro. Você acha que já caberia alguma mudança já no Bahia? Eu tiraria Everton Ribeiro do jogo e botaria o Eric. Alguém vai dizer, cara, você é doido, vai pra se empatar. O Caio consegue fazer construção ofensiva, o Eric pisa na área como jogador de meio. Você ganha em força ofensiva mesmo sem o Everton. E hoje o Everton Ribeiro errou tudo que não errou no ano todo. O que o Everton Ribeiro tem de jogos maravilhosos, hoje ele fez ao contrário. Partida terrível dele no Maracanã. Acho que a pior partida dele é 26 com alguma sobra. E o Flamengo vai tocando bola de novo no campo de ataque. Kiki não, você deixaria aí? Deixaria. Pronto. Até ele ter fôlego. E aí o Ademir é pro jogo. Vem o Flamengo, bola com Everton Araújo, tocando na esquerda para Alexandre, sai um pouquinho do domínio dele, ele vai lá brigando com o Kiki, tenta passar e ganha fácil, vai embora, botou no meio, Acevedo, super Acevedo, este tá num jogo assim, para lá da perfeição, bola tocada para Caio Alexandre, ele vai girar do lado esquerdo para Juba, sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Olha o Bahia de novo, Acevedo levantando no segundo pau, passa por todo mundo, sobra pra Pulga, evitou a saída, brigando com ele, o toque ali, será que bateu no Platanão? É tiro de retorno que pertence à equipe do Bahia. 27 minutos no segundo tempo, tá 1-0 pra equipe do Flamengo, o jogo é no Maracanã. Agora a galera vai esperar a mudança, né? Isso. Vamos ver. Aparentemente o De La Cruz, número 18, e no Bahia, Michel Araújo. Everton deve sair, né? Pelo jeito. É. O substituto de Everton ser Michel Araújo é complicado. Ademir e Michel Araújo. São duas logo, viu? Não é Everton Ribeiro mesmo, tá tirando a faixa já. Não jogou nada. Hoje realmente não foi dia dele, não. Michel Araújo. E a dúvida é se eu tenho que eu tenho. Quem que é o Pulga? O Pulga. É. E pode ser o Pulga pela última jogada, inclusive. É ele Pulga mesmo. Você tá bem, viu, Vanessa? No chute eu tô bom. E no comentário é Cássio. E aí, Cássio? É. As duas mudanças. Ah, aí ele vai jogar o kick pra esquerda. Então o Pulga joga o Ademir. Eu colocaria o Eric em vez do Michel Araújo, tá? Mas com Michel Araújo, ele ganha uma movimentação maior do que com o Eric. E ele entende que o Michel Araújo é o substituto imediato do Everton Ribeiro. Mas a troca do Ademir pelo Pulga eu acho interessante. O Pulga jogou bem, até quando teve fôlego. Esse último lance que o Valencia grifou bem, já mostrou um Pulga mais cansado. E ele vai abrir um pouco o time para tentar buscar um empate, né? Aí também é natural. O jogo ficou mais franco no segundo tempo. E o Flamengo criou mais porque tem mais qualidade. É um time muito qualificado tecnicamente. Olha, o Arrascaeta metendo para Gonçalo, para trás, para Pedro. Tentou de letra. A bola não saiu, saiu ou não saiu? Bruno Henrique pegou a sobra. Atenção, começou atrás com Everton Araújo. Chega na marcação, Michel. Bola sobra com Alexandro. Tocou atrás, deixou passar Bruno Henrique. Lá vem Paquetá, limpou a jogada, tocou para Bruno. Sai jogando Acevedo, recebendo a falta e o atropelo. Parando. Ô Tony, e só pra relatar que na saída do Everton Ribeiro, parte da torcida do Flamengo do Maracanã gritou o seu nome. Olha aí. É, tem uma história ali também, né, cara? Tem uma história. Hoje é um dia daquele, hein? Do Everton Ribeiro, hein, Cássio? Pelo amor de Deus, né? É, hoje ele realmente ficou devendo muito. Muito mesmo, porque ele não é uma questão de. Ele participou do jogo. Ele participou mal. É. Às vezes você assim, pô, o Everton Ribeiro hoje tá devendo. Por quê? Porque não participou. Sabe, quando ele participa, ele faz as coisas acontecerem. Hoje não, participou bastante, mas participou mal. E aí o Bahia não teve a qualidade que está acostumado a ter com ele. Uma pena, porque hoje o Flamengo deu campo, viu? Se a gente for para observar, o Flamengo pouco forçou a marcação em cima do Bahia. E é o tipo de jogo que o Bahia se sente melhor, né? O Flamengo não conseguiu dar essa pressão. Então você vê que o Bahia tem espaço, os jogadores pegam com espaço, ó. Tá faltando realmente um pouquinho de capricho aí pro Bahia criar sua chance, que o Flamengo cria. O Bahia também dá espaço pro Flamengo, mas porque o Bahia tá tentando um empate. Ademir tá no chão. É, o Ademir reclamou que na hora que ele fez a menção de receber a bola na parte ofensiva, ele teve o corpo do jogador da equipe do Flamengo foi jogado em cima dele e ele acabou atropelando depois o Léo Pereira. Teria sido o Alexandre que teria fechado a jogada e depois aí ele atropelou o Léo Pereira, mas juizando a partida não marcou nada, deu apenas posse de bola, paralisou o jogo com receio do choque, né? Ter sido algo mais grave. E a posse de bola para a equipe do Flamengo. 1-0, o Flamengo vai vencendo o jogo. Beleza, olha a hora certinha do futebol e você confere comigo. 30 minutos, anote 30 minutos no Maracanã. E agora quase que o Pedro faz um golaço no Maracanã. Ele viu o Léo Vieira fora de campo. Rapaz, que fora do gol. E ela desviou, né? Fora do gol pra lá. Eita! Ela desviou no próprio Léo Vieira e antes, eu acredito que ela tenha desviado no Caio Alexandre também. O Léo Vieira fez um defesaço aí, cara. Meu Deus. Mas Pedro é qualificado, viu? Que finalização foi essa? E a defesa do Léo Vieira foi boa também. Porque ele fica muito adiantado por conta do que o Valencia até falou mais cedo. Ele fica ligado na última linha, né? Pra servir como líbero. E ele, por ser alto, ele pode se colocar nessa função em boa parte do jogo, né? Bora pro escanteio pra Arrascaeta cobrar, levantou, bola nos braços do goleiro Léo Vieira, 31 e o placar continua. Flamengo! 1, Arrascaeta. Bahia! 0. Pelo Brasileirão, fim de jogo, Bragantino 4, Remo 2. Sociedade, Salvador, Bahia. Tony Silva. Bom dia, Bahia. O narrador que emociona a galera. Eu vou com Bahia. Meia na tabelinha do Juba pra Michel. Corta a zaga do Flamengo, volta com Juba. Bota no meio. Michel Araújo tá com a bola e tocando de lado pra Acevedo de forma estranha. Jogou errado. A bola vai sobrar pra Gonçalo Plata, que ganhou de Mingo e vai embora, vai embora. Vai em cima dele, Juba. Atenção, invadiu a área, puxou pé canhoto pro gol. Goleiro espalma Léo Vieira, salvando o que seria o segundo do Flamengo. Defesaça, hein, Valença? E só pra poder trazer, eu durante a semana eu coloquei aqui uma estatística do Gato Mestre, né? O Léo Vieira é o goleiro com mais defesas difíceis na temporada 2026 no Campeonato Brasileiro. E aí agora mais uma defesa complicada em termos de ação, porque o jogador da equipe do Flamengo, Plata, ele faz boa jogada e na hora da finalização o Léo Vieira tá lá para poder evitar, como um goleiro de futsal, né, caindo com fazendo o braço e a perna se movimentarem para praticar defesa. Tem mudança no Flamengo, tá entrando o Saúl, número 8, tá saindo o Everton Araújo na equipe rubro-negra e também a entrada, daqui a pouco a gente traz. O De La Cruz estava se ajeitando. É, o De La Cruz no lugar do Arrascaeta. Pronto, depois do escanteio. De La Cruz no lugar do Arrascaeta. Depois do escanteio, o Cássio vai analisar essas duas mudanças na equipe do Flamengo. Saída de Arrascaeta para De La Cruz entrar. E a saída de Everton Araújo para Saúl ser a novidade na equipe do Flamengo. Vai pra bola pra cobrar, prepara-se o escanteio. De La Cruz botou no chão, toquinho pra trás, a porrada pro gol do Paquetá. É gol do Flamengo. Flamengo! Gol do Flamengo, Paquetá. Flamengo! Paquetá, a bola sobrou certinho pra ele, aí, no pé canhoto logo. Aí é pimba! Tem bola na rede, na marca do tempo! Aos 34, anote aí, 34 minutos. Olha como sobra a bola. Aí não tem goleiro que dê jeito. Lucas Paquetá marca o segundo gol do Flamengo no Maracanã. Flamengo 2, Bahia 0. Me conta essa história triste aí, ô Valença. A diferença de jogada ensaiada com qualidade. A batida do escanteio De La Cruz, rasteira, meia altura, com o Saúl dando passe de calcanhar para o ponto futuro, que era justamente onde estava o Paquetá. E aí o Paquetá bate forte e sem chance para o goleiro Léo Vieira. Quando o Bahia tentava chegar um gol de empate, o Flamengo amplia o marcador. A qualidade do Flamengo supera a empolgação do Bahia. 2-0 para o Flamengo, Tony Silva. Pois é, o gol foi de Lucas Paquetá e o controle da artilharia do Brasileirão. Fala aí, Marcelo. Esse foi o 19º gol do Flamengo no Brasileirão. Flamengo! E o segundo de Paquetá na competição. Comenta, Cássio. O gol poderia ter saído antes, né? O Léo Vieira fez milagre, a trave também ajudou. E quando até dava a impressão que o Flamengo estava sentindo um pouco mais essa parte física, o Saúl tirou um passe de calcanhar dentro da área, incrível. E o Paquetá encheu o pé, aí não deu pro Léo Vieira, não teve jeito não. O Flamengo faz 2-0, Tony. Não é um placar injusto não, tá? O Flamengo criou o suficiente para estar vencendo por 2-0, talvez até por mais. O Bahia tem uma atitude digna de tentar lutar, jogou, se expôs, o que contra esse Flamengo normalmente custa muito caro, mas curiosamente quando estava apostado, né, com sua defesa dentro da área, acabou tomando gol. Um 2-0 que esfria muito a possibilidade de reação do Bahia, ainda tem tempo. Mas é um cenário bem complicado para pontuar agora no Maracanã. Pois é, minha gente, chegamos agora aos 36, tá 2-0 para a equipe do Flamengo no Maracanã. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina, Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. E o Bahia vem pro jogo de novo com Acevedo, cai pelo meio, toca de lado pra Juba. Juba tem Caio Alexandre pertinho, meteu pra ele, de volta pra Juba, vai girando pro lado esquerdo pra Mingo. Mingo tá com a bola, recebendo, botando no meio. Caio Alexandre toca a bola pra Juba. E Juba tenta abrir espaço, tudo ali pelo lado esquerdo. Lá do outro lado tá Kiki pedindo. Mingo tá com a bola, atenção, toca mais no meio pra Juba. Juba tocou pra Caio Alexandre. Ali se infiltrou pelo meio, um bolão pra Kiki, mandou pro gol nos braços do goleiro Rossi. Assim fica fácil, hein, Valença? É nessa hora que a gente percebe a qualidade técnica do jogador, o que ele poderia ter visto uma jogada melhor, mas preferiu finalizar e finalizou fraquinho. O goleiro Rossi praticou a defesa. Segue o Bahia perdendo o jogo. 2 para o Flamengo, 0 para o Bahia. Aos 38. Chegamos aos 38. E Acevedo vai aqui pela direita. Tentando mais uma vez para o Bahia, tocando para Ademir. De primeira, para Michel Araújo, para Everaldo. Ele faz um giro. Everaldo pegando na bola e girando pela direita. Atenção, Everaldo vai jogar na área. Botou no chão. Chega Varela para tirar. Dá-lhe um chutão na bola no campo de ataque na cabeça de Mingo. Daí para Kike Oliveira. Kike Oliveira recebendo, tocando para Juba. Juba vai puxar para o meio ali. O Caio Alexandre recebe a bola. Ali tem Michel Araújo pedindo, ele viu, tocou para Michel. Era a marcação do Saúl em cima do Michel Araújo. Daí para Everaldo, saiu da área, vem buscar o jogo. Ele falou: a bola não vem, vou ali buscar a bola para o Tony falar meu nome. Bola sobrou com Michel, encheu o pé. A escada aí, eita, o povo da escada. Ô, Valença. Pois é, rapaz. Lado direito, Michel Araújo puxou para a perna esquerda para finalizar, pegou muito mal na bola. Vem aí. Everton Cebolinha e Luiz Araújo na equipe do Flamengo. Que é isso? Puxa. Ai, ai, quem vai sair? Quem tem qualidade são eles. Não é, né, rapaz? Vai sair, deve sair Plata e deve sair Pedro. O Pedro, né? Isso. É, Pedro é o primeiro aí. Para, Pedro. Eu vou dizer que eu acho que demorou pra essa substituição acontecer. É. Todas as duas. Que agora ele traz o Bruno Henrique pra ser o centroavante, né? É. Acertei as duas, tá vendo? Tô bem, viu? Acertou as duas, cara? Você devia trabalhar com isso, Valença. Oxe, por que você não trabalha com isso, cara? Fala das mudanças aí. Subindo placa? Aí é o seguinte, Tony, o Flamengo ganha uma verticalidade, uma dinâmica na fase ofensiva bem grande, né? Os jogadores são jogadores muito agudos. Bahia vai ter que ficar ainda mais com a bola. Saem dois atletas que fizeram bem o seu papel. Acho que o Pedro tentou, finalizou aquela bola fantástica, preparou o gol do Arrascaeta. A zaga do Bessi comportou bem em relação ao Pedro, né? E o Plata também fez um bom jogo, em especial o segundo tempo. O segundo tempo do Plata foi muito bom, criou bastante pro Flamengo. Entram dois jogadores que vão exigir muito aí dos laterais do Bahia. Mas é um jogo que tá num cenário muito difícil pro Bahia reagir. Faltam 5 minutos, o Flamengo vence por 2-0. Ficar com a bola é o mais prudente, tanto para tentar o milagre de buscar o empate, quanto para não sofrer mais gols e prejudicar o salto. E o Rogério Ceni, na verdade o Charles, acabou fazendo a última mudança na equipe do Bahia. Saiu o Kiko Oliveira, 99, para a entrada do Sanabria, número 23. Pronto. E lá vem Cebolinha, na primeira dele. Atenção, escapou do primeiro, partiu para cima de Everton, mandou pro gol, passa à esquerda do goleiro Léo Vieira. E essa mudança aí, do Kiki? Aí é o fôlego, né? Kiki cansou. E aí, nesse cenário, vem o Sanabria, naturalmente. Mas é um jogador que tem dificuldade maior para criar situações. E eu acho que aí a gente tem uma diferença muito grande do que é o Flamengo e do que é o Bahia, né? A capacidade do Flamengo finalizar, resolver as jogadas com perigo é muito diferente da do Bahia. Bahia finalizou algumas vezes, forçou o Rossi, mas há um custo muito maior que o Flamengo. O Flamengo, com a fluidez, chegava, cruzava, dava um passe e encontrava o gol. Um caminho para finalizar com perigo. E o Bahia ainda tem que fazer muita coisa para levar esse tipo de letalidade a seus adversários. E no segundo tempo isso fez uma diferença muito grande. E apesar do Bahia ter tido uma atitude muito propositiva, ter tentado buscar um empate, que o Flamengo criou para quando recuperava a bola, foi um absurdo, porque tem muita qualidade. 41 no segundo tempo, tá 2-0 para a equipe do Flamengo. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor. Beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Ai, ai, já que abre um precedente, vamos tentar também, né? Não é? Trabalhou de noite, Valença? Vai pro jogo, às 9:16. Já estamos de noite. É isso aí, minha gente. Vem pro jogo a equipe do Flamengo, tocando bola com o Saúl. O povo tá ouvindo, tá dizendo. O que é que esse cara tá querendo dizer? Tudo bem, está não. Ai, ai, ai. Olha lá o De La Cruz, recebendo bola e botando na direita pra Varela. Varela vai ganhando espaço, vai embora ali, Luiz Araújo. Meu Deus, botou pra Paquetá, tentou devolver. Tava em cima do lance pra sair jogando a zaga do Bahia comigo. Já toca no meio, Michel Araújo puxa o ataque, metendo bola pra Everaldo. Na direita, passagem do Acevedo. Vai chegar na bola, ajeitando, vai botar no meio. O toque é feito pra Michel. Nada do lado esquerdo, tá Sanabria com o braço pra cima, dizendo: olha eu aqui, ninguém vê. Bola pra Jean Lucas, bota no meio, pra Michel devolve pra Jean, pra Juba, que vai começar do outro lado. O próximo jogo do Bahia, por favor, pelo próximo jogo do Brasileirão, Bahia e Santos na Fonte Nova, mas pra poder dizer que o Paquetá parece sentir o joelho ali, viu? E vai ser na Fonte Nova, Bahia e Santos. Bahia e Santos na Fonte Nova, o próximo sábado, 18:30, antes o Bahia entra em campo contra o Remo pela Copa do Brasil também na Fonte Nova. E lá vem a bola metida para Bruno Henrique, a posição é boa, tocou para Paquetá, será que tá bem também? Meteu pro gol, agora o assistente tá marcando impedimento, eu não sei se foi lá ou se foi cá. Não, acho que foi no lance do Paquetá, mas ele tá mancando, ele tá puxando. Quarta-feira vai ser 7:00. 7:00, Copa do Brasil, primeiro jogo, jogo de ida, Bahia e Remo na Fonte Nova. Eita, o povo tá com o Remo daquele jeito, né, Cássio? Tá. O Remo que eu digo o time. O Fuel, o Fumex, que tomou lá em Belém, foi brincadeira. Olha o Sanabria enchendo o pé e o goleiro Rossi observando. Isso eram dois jogos para o Bahia, né, dar uma resposta à galera em relação ao que aconteceu com o Remo. Josué Novaes está ouvindo a gente lá na nossa querida Jequié. Está dizendo como é um time de Série A, não consegue enfrentar o Flamengo. De igual para igual, muito fraco para ser de Série A. Diz aqui o Josué Novaes, lá de Jequié, tá ligado no som da sociedade. Só que avisa aí o Paquetá que já foram as 5, viu? Ele pediu pra mudar. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Ele que se vire. Eu não acho que o árbitro vai dar muito acréscimo, não, porque não teve cera, não teve muitas paralisações, vai levar em conta só substituições. 3 minutos. É, por aí. Por aí. Agora foi um jogo bom, viu, Tony? Foi. Um jogo agradável pra ser. O Bahia assistido. Também jogou. O Bahia jogou, é. O Bahia tentou jogar. O Bahia tem, é porque os limites do Bahia em relação ao Flamengo são mais claros. Isso. E aí você sofre, né? Mais 4. Mais 4, né, Valença? Isso. Mais 4 minutos, tá dentro da dinâmica de substituições. Os dois times fizeram 5 substituições, né? Apesar do Bahia ter feito 2 no intervalo. E Mingo faz um levantamento na direita, recebe a bola Ademir, vai jogar na área, botou no chão no meio do caminho. Saúl mete o pé canhoto para tirar e joga para fora, é lateral. Ademir tem pressa para cobrar, ele mesmo cobra, deixa a bola atrás com o zagueiro David Duarte. Daí o toque é feito curtinho para Caio Alexandre, bota do outro lado para Mingo. Sanabria tá lá, ó, eu aqui cê não me vê não, é? Vocês estão cegos, olha lá, a mão de novo levantando, meu Deus. Acevedo de primeira, boa bola para Everaldo, recebeu Michel Araújo, devolveu para Acevedo na área, quis dar um corte no De La Cruz, perdeu a bola e o De La Cruz sai jogando errado. Momentos finais de jogo no Maracanã, de 2-0 para a equipe do Flamengo em cima do Bahia. Tá com ela Ademir recebendo, tocando para Michel Araújo, ali em primeira tabelinha, tentou com Jean Lucas, a bola sobra para a equipe do Flamengo com Luiz Araújo. 46, e vamos até 49. Bola no meio para Everton Cebolinha, bota para Luiz Araújo, passa a Varela na direita, ele prefere devolver para Cebolinha, atrás com De La Cruz, vai tocar o Flamengo. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, atenção domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Alô, lá vem o Bahia! Everaldo tenta passar, a bola sobrou pra ele, foi Michel que tentou, Everaldo tá com ela, atenção, vai jogar na área, preferido, uma limpadinha no peito do Jean Lucas, ali no meio, ajeitou pra Cervelo, a bola sai do domínio, vai Everton Cebolinha pra brigar, e de longe a bola atrasada para o David Duarte sair pro jogo, abraçando o grande Digão, conheci no Baba do Sérgio, sábado, Baba bom, meu cara. Alô, Digão, joga muito, Digão. É, o Magrinho jogou duro lá. Grande Digão, torcedor do Bahia. Abraço pra você. Prazer conhecer o amigo. Alô, Santiago, advogado de Caio Leone. Conheci por lá também. Eita, é trabalho que não acaba que esse careca dá ao advogado Santiago. Vocês nem imaginam. E a bola ali, impedimento da equipe. Tu tá rindo de quê, Marcelo? Não acredita nisso, não? Eu acredito no quanto trabalho que a Leone tá dando. Advogado. Alô, Santiago, cabeça fria que tudo dá certo. Lá no Baba do Sérgio foi uma festa. Bom, vamos chegando aos 48. Aí pode encomendar a missa. Pode já, né? Tá. Já certo. Foi. Agora é marcar pro outro. Agora é o Santos, né? Pelo amor de Deus, pô. Mas tem um remo pela Copa do Brasil. É, tem um remo, exatamente. São dois jogos seguidos na Fonte Nova, né? Dois jogos seguidos na Fonte Nova. O do remo é 7, é? 7 da noite. Vamos chegar cedo em casa, então? Sim, até porque depois nessa coisa tem Flamengo e Vitória. Eita, é mesmo, quarta-feira, velho. Ixi, olha pra aí. Ei, vai ser. Chama que vai ser uma jornada esportiva daquela, hein? Primeiro, o Bahia enfrentando o Remo na Fonte Nova. Depois, o Flamengo pegando Vitória no Maracanã. Copa do Brasil, jogo de ida. Tá se assustando por quê? Ah, porque da outra vez foi 8-0. Não, ali era Carille, rapaz. Para com isso, não é não? Fim de papo. Apita Flávio Rodrigues, acaba o jogo. Bahia! 2-0 para o Flamengo, gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá, Valença. Pois é, fim de papo no Maracanã, o gol do Arrascaeta no começo do jogo ali, 16 minutos, né, mais ou menos, e o gol do Paquetá aos 34. Primeiro e segundo tempo, sentenciam mais uma derrota, a segunda derrota do Bahia fora de seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. A primeira foi para o Remo e no dia de hoje o Bahia perde para a equipe do Flamengo. Flamengo que vence por 2-0, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia perde uma oportunidade de se aproximar um pouco mais da parte de cima da tabela. E agora tem um jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, mas antes tem a Copa do Brasil para encarar o time do Remo, Tony. Beleza, agora estou mostrando o lance ali do Lucas Paquetá, né? Na hora que ele dá a pisada, ele sente o joelho. Domingo vai lá, mas domingo não teve participação em nada. Foi na hora que ele dá a pisada, ele sente o joelho. E por que é que eu estou falando isso? É porque o Vitória deve estar assistindo o jogo, né? Ou analisando, né? Analisando, porque será o próximo adversário do Vitória no Maracanã, jogo de ida da Copa do Brasil. Às 9:24, a bola parou de rolar no Maracanã, mas a gente vai continuar batendo um papo bem legal até 10:30 aqui no... É o quê, mano? Não tô entendendo nada, não. Fala aí de novo. O que é isso, gente? Brasil? Entendi nada, né? Vamos lá então, meu irmão. Ah! Boa. A gente que não entendeu. Isso quer dizer que é foguetinho, né? Isso aqui. Eu pensando que ele tava falando, vai começar a oração. Gostei, gostei. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira, vem pro Cicobi, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. O jogo termina, mas na sociedade a bola não para de rolar. Análises, coletivas, comentários, o horroroso, o bonitão, o que beleza e aquela cornetada que só o ouvinte sociedade sabe fazer. Começa agora, balanço final sociedade. What? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Balanço final está no ar. Teremos praticamente mais uma hora para a gente bater um papo e falar sobre essa derrota do Bahia para a equipe do Flamengo. E eu já vou dar aqui um pitaco da seguinte forma: não é a questão de você jogar com o Flamengo no Maracanã e já ficar com aquela conversa de quanto menos eu perder, melhor. Foi um jogo em que o Flamengo venceu por 2-0, mas eu, particularmente, o que me deixou um pouco satisfeito é que o Flamengo jogou bola, mas o Bahia também. Teve momentos, né, daquele Bahia que a gente vai ganhando mais confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o que o Bahia jogou hoje contra o Flamengo e o que a gente vê o Santos jogando, o Bahia... é para chegar e mandar ver no Santos, né, Cássio? Eu tô com você. O Bahia, ele hoje fez um jogo em que ele não conseguiu superar o melhor time do Brasil, um dos melhores da América Latina, né? E aí, junto, talvez ali com algum clube do México, com o Palmeiras. Mas o Bahia fez um jogo digno. Mostrou o futebol de novo para... E eu não estou falando de troféu jogado igual para igual. Não, acho que o Flamengo foi melhor e mereceu vencer. Mas é que o parâmetro Flamengo, ele precisa ser tirado da média, tanto quanto um parâmetro lanterna precisa ser tirado da média. Se contra o Remo a gente pegou pesado com o Bahia, porque o Bahia tinha que vencer e foi goleado, ainda mais que o Remo era lanterna e foi só aquele jogo que o Remo ganhou. Contra o Flamengo, nós também temos que ponderar que se trata de não é o líder. Não é o líder, meu irmão, por uma circunstância. Porque tem bola para ser líder, tem elenco para ser líder, tem investimento, tem recurso para ser líder. Então, é um adversário muito complicado de ser batido. E o Bahia foi muito perto do seu limite. Não vou dizer que foi no seu limite, mas foi muito perto do seu limite. Do outro lado tinha um time muito forte, criou. O Bahia teve uma boa atuação. Acho que o miolo de zaga não fez um jogo ruim, não. De forma geral. Mas a escalação pesou em algum momento. Acho que você ter o William José e Gilberto, você perde muito em competitividade. E talvez isso no 0-0 desse ao Bahia uma condição melhor para sair em velocidade, para dar um Flamengo um pouquinho de pressa, de afobação. Isso pesou. A jornada individual do Everton Ribeiro também pesou, porque ele foi participativo, mas ele errou tudo. E aí, do outro lado, tinha o Flamengo que também talvez o Paquetá jogou menos do que pode. Talvez o Pedro não tenha sido o melhor dos jogos dele, talvez não. Mas eles jogaram bem. O Plata jogou bem. O Arrascaeta jogou bem. E aí você encontra uma situação muito difícil de superar. Não é algo para se conformar. Não é algo também para vir com um troféu. Parabéns, jogou de igual para igual. Mas é algo para se colocar na balança quando a gente vai projetar outros jogos. O Bahia já enfrentou, Tony, para mim, os únicos dois times que colocam o Bahia indiscutivelmente em uma condição de azarão: Palmeiras e Flamengo. Daqui para frente, eu vejo, aspas, jogo contra qualquer adversário. Inclusive o Cruzeiro, que eu acho que tem um senhor elenco, um time muito forte e que está melhorando. Ontem fez um bom jogo contra o Grêmio. Mas até contra o Cruzeiro eu vejo o jogo. Então, se você faz até uma projeção, mesmo buscando as principais posições do Campeonato Brasileiro, é natural você voltar. Eu tenho certeza que o Palmeiras, quando faz projeção de ponto na Série A, ele é ponderado na hora de botar ponto no Maracanã. Sim. O Flamengo também deve ponderar na hora de pegar o Palmeiras no Allianz Parque. É natural. E aí você precisa saber lidar com isso. Acho que o Bahia não tomou cartão amarelo, não perdeu o jogador por lesão, peitou, não tomou um fumo que tirou o saldo, esbarrou numa diferença de qualidade, que existe. O Bahia tem qualidade. O Flamengo tem muita qualidade. Esse muita fez a diferença. E o Léo Vieira, inclusive, evitou até que o estrago fosse maior. Porque essa diferença de qualidade para o Flamengo fez com que o Flamengo, quando recuperasse a posse de bola, levasse perigo imediatamente. E isso eu acho fantástico no time qualificado, sabe? Os caras, quando recuperam a bola, eles levam perigo imediatamente. Não é algo que... não é, parece um grande esforço. Não parece um carro com motor 1.0 subindo ladeira cheio de gente. Os caras é turbo. Os caras apertam o botão e chega rápido. É impressionante. E é qualidade. Tem qualidade. Muita qualidade. Então, parabéns ao Flamengo, mereceu vencer. Parabéns ao Bahia, competiu dentro de suas condições. cometeu erros, teve equívocos, mas é um resultado normal contra um adversário poderosíssimo. O Bahia segue em condições de dar ao seu torcedor uma campanha muito boa na Série A. Isso não mudou por causa do jogo de hoje, Tony. Beleza, valeu, valeu. Cássio Cardoso, Sociedade, Tradição e Inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. É o nosso balanço final aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Vamos passar então a rodada limpo com resultados, classificação e tudo mais. Põe no ar aí, ô, o homem que passa a classificação, os resultados a limpo. Vamos lá. Nen Silva, trazendo os resultados desta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que foi iniciada ontem com 4 jogos. O Vasco venceu de virada São Paulo em São Januário por 2-1. Na Arena Condá em Chapecó, a Chapecoense foi goleada pelo Botafogo por 4-1. No Barradão, jogo que acompanhamos aqui na Rádio Sociedade, Vitória 0, Corinthians também 0. E fechando os jogos de ontem, pela 12ª rodada, Cruzeiro 2, Grêmio 0 no Mineirão, em Belo Horizonte. Hoje a rodada teve o complemento num jogo matinal, Inter e Mirassol. O Mirassol venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1 e saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro, inclusive. Já às 16h tivemos Santos 2, Fluminense 3, Fluminense que virou o jogo na Vila Belmiro. No Couto Pereira, em Curitiba, o Curitiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0. E nos jogos da noite, o Palmeiras, o líder Palmeiras, venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Palmeiras teve um jogador a menos boa parte da partida. O Red Bull Bragantino, em um jogo eletrizante de 4 gols no primeiro tempo. Depois o Bragantino tomou a dianteira, goleando o Remo por 4-2 no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O jogo que acabamos de acompanhar no Maracanã, Flamengo 2, Bahia 0. A classificação de momento na Série A do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 29 pontos somados em 12 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos, porém é o vice-líder com 23 pontos. Nos critérios de desempate, o Fluminense, que era o vice-líder, caiu para terceiro, também com 23 pontos ganhos. E o G4 tem o São Paulo na quarta posição, fechando o G4 com 20 pontos ganhos. O Bahia é o quinto colocado, também com 20 pontos, está ali na briga para entrar no grupo dos 4 melhores do Campeonato Brasileiro. O sexto é o Atlético Paranaense com 19 pontos, o Coritiba é o sétimo também com 19 pontos, o oitavo, o Bragantino, com 17 pontos, o Botafogo é o nono com 16 pontos e o décimo é o Vasco da Gama com 16 pontos. Em 11º, Vitória é o com 15 pontos ganhos. O Atlético Mineiro é o 12º com 14 pontos. O Grêmio, o 13º com 13. O Inter, o 14º com 14. E o Santos, o 15º também com 13 pontos. E o Cruzeiro, que venceu na rodada, saiu da zona de rebaixamento, é o 16º com 13 pontos. O Z4, a zona de rebaixamento do Brasileirão, tem o Corinthians na 17ª posição com 12 pontos. O Mirassol, que venceu e subiu na tabela, é o 18º com 9 pontos. O Remo é o 19º com 8 pontos. E o lanterna do Brasileirão é a Chapecoense, também com 8 pontos somados. Os próximos jogos, na 13ª rodada, a Série A do Campeonato Brasileiro volta no sábado que vem, no Mané Garrincha, em Brasília, Botafogo e Internacional. Na Arena Fonte Nova, Bahia e Santos, jogo às 18h30 da noite, jogo que vamos acompanhar em detalhes aqui na Rádio Sociedade. Também no sábado, no Baenão, na capital paraense, em Belém, Remo e Cruzeiro. E no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo e Mirassol, jogo às 21h. Já no domingo, às 16h, teremos Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. E na Arena do Grêmio, Grêmio e Coritiba. Às 18h30, Red Bull Bragantino e Palmeiras no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Na Arena da Baixada, teremos Atlético Paranaense e Vitória às 18h30 com transmissão da Rádio Sociedade, e os dois jogos das 20h30 da noite pela 13ª rodada no Maracanã, Fluminense e Chapecoense, e Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV, os dois jogos que fecham a rodada às 20h30 da noite, Tony Silva. Ok, tá aí, ele passou limpo tudo direitinho dos resultados, a classificação. Só faltou falar quem é o artilheiro da competição, que eu tô com uma curiosidade que você eu fiquei. Tá curioso? Rapaz. Eu fiquei, rapaz. Então vamos trazer aqui a tabela de classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os artilheiros, os principais artilheiros do Brasileirão. Deixa eu conferir. O Carlos Vinícius do Grêmio é o artilheiro com 7 gols. Temos aí Danilo do Botafogo, Calleri do São Paulo, Viveiros do Atlético Paranaense com 6 gols. E os terceiros artilheiros são John Kennedy, Breno Lopes, Pedro, Christian, Pita e Mendonça, todos com 5 gols. Beleza, tá certo, meu querido. 9:37, sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Estamos com o nosso balanço final. Daqui a pouquinho vamos eleger o pior em campo, o melhor em campo, lance que beleza. Tudo para você dentro do balanço final. E daqui a pouquinho o ouvinte vai soltar a voz e mandar ver. Eita, que eu tô numa curiosidade, seu Marcelo, para ouvir esse povo, saber a reclamação, porque eu vou fazer uma perguntinha aqui ao Cássio Cardoso, relacionado ao que a gente está vendo no Bahia. A gente fica já esperando a tal da janela, né? Mas você, que já conhece o trabalho do pessoal, do grupo que comanda o futebol, imagina que a ida ao mercado vai ser no estilo do Léo Vieira? Não que ele não seja ruim, né? Que ele está provando que é um bom goleiro e hoje defendeu as bolas daquele jeito. Ou a gente pode esperar uma coisa melhor para dar uma qualidade que a gente torce para que esse elenco tenha mais? Olha, eu esperava e espero, mas com expectativas bem moderadas, Tony, que seja uma janela de reforços que deem mais contundência ao Bahia e possam permitir ao Bahia que jogos como esse você tenha aquela fagulha, aquele jogador com algo mais que decida. E eu falo isso mesmo se o Everton Ribeiro tivesse numa boa noite, porque o Everton Ribeiro, ele influencia, mas ele não decide. E eu não estou fazendo uma crítica ao Everton Ribeiro, acho que a influência dele é maravilhosa para o Bahia. Mas eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. O Arrascaeta influencia e decide, porque além de toda a forma que o Flamengo joga com ele, que permite a associação, a aproximação de um jogador ou outro, um passe que ninguém espera, ele pisa na área, ele finaliza bem, ele dá assistência pro gol. Ele é um craque. O Everton Ribeiro ainda não consegue ser esse jogador no Bahia, não sei se será, e não exijo que seja para que ele seja reconhecido como um grande jogador. Para mim ele é excelente pro Bahia, mas ele não decide da forma que a gente está falando. Então o Bahia precisa ter o cara da letalidade, o cara que, pô, se essa bola cair no pé de cidadão, e já foi. Eu lembro que o Grêmio, com um time bem meeiro, vou tratar assim, em 2023, foi vice-campeão brasileiro, porque no meio do meeiro tinha um cara chamado Luiz Soares, que o cara de repente pegava a bola, tacatá, gol. E o joelho doendo. E o joelho doendo. E evitando jogar jogo aqui e ali, porque tava com o joelho dolorido. Então, o Bahia tem ali, tudo indica, isso tá faltando apenas uma questão de oficializar, né? Mas tudo indica que o Bahia vai receber o Alejo Veliz do Rosário Central. Um jogador jovem, mas é um jogador de mais movimentação, de referência de área. Será ele esse jogador? A gente vai ter que esperar. A minha esperança era de um Bahia que pudesse trazer um carimbo. Aquele jogador que você sente uma garantia de que vai lhe entregar gol, de que vai lhe entregar letalidade. Conhecendo, ouvindo e entendendo o que está sendo feito no Bahia, eu duvido que isso aconteça. É, você vê que a lógica do Bahia, o Bahia inclusive que divulgou o seu balanço, a lógica do Bahia é fazer com que os seus investimentos sejam equilibrados com as receitas que são geradas. Essa distância diminuiu, o gap, o prejuízo, entre aspas, do Grupo City aportando entre 24 para 25 diminuiu. E eles vão buscar equilibrar isso. Então não estou imaginando o Bahia fazer uma contratação que vai desequilibrar a sua ordem financeira. E eu estou falando isso, não é defendendo nem atacando, estou dizendo que é assim, porque isso já foi dito, verbalizado pelo diretor de futebol do clube. Eu estava lá do lado dele quando ele falou isso. Então, eu não vou dizer que o Bahia vai fazer grandes contratações no meio da temporada, não. Vai ter expectativa pelo Alair Veliz, talvez um ou outro jogador chegue. E eu vou continuar com a minha esperança, muito mais esperança do que confiança de que isso, de repente, mude e venha esse jogador que possa transformar determinadas partidas do Bahia em grandes resultados a partir da sua capacidade de decidir. Hoje o Bahia ainda não tem esse jogador. Se for para falar de expectativa, eu diria para o torcedor, modere a expectativa. Apesar da capacidade de investimento do Bahia, não me parece que o Bahia vai fazer hoje, quando eu falo hoje, é nessa janela, principalmente sem Libertadores, um grande investimento que vai desequilibrar o seu fluxo de caixa, que é um objetivo do Bahia a médio e longo prazo, equilibrar a sua operação. Ser um clube que gera tanto dinheiro quanto gasta. E hoje o Bahia gasta muito, muito mais do que gera. Infelizmente, é essa visão que também eu tenho. A expectativa é essa, né? Então, a gente se prepare para ter um time bom, mas não aquele time assim para você dizer, ué. Porque a gente passa o jogo todo torcendo para que Everton Ribeiro esteja no dia bom, porque é ele. Tudo é ele, e aí é muito pouco para um campeonato tão longo e tão disputado como é o Campeonato Brasileiro. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina. Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Bora botar o ouvinte para falar, Marcelo Góes, no balanço final. Vamos, Ney Silva, agora é a hora do torcedor falar no nosso WhatsApp aqui na Rádio Sociedade. Porque o Bahia perdeu, tá todo mundo chateado, apesar do segundo tempo do Bahia ter sido até bom em dado momento, mas vamos ouvir o primeiro. Fala, torcedor. A hora do Zap. Fala, torcedor. Rádio Sociedade, boa. Eu gostaria de saber o que Rogério Ceni vê em William José e Everaldo. Não tem mais condições de jogar. São jogadores de Série D. O Bahia precisa entrar com 4 no meio de campo e 2 atacantes rápidos. Muito melhor do que aquela estátua lá na frente. Aliás, as estátuas lá na frente. Edervaldo Conceição do Coité, Bahia. É grande, Edervaldo. Ele fala de um ponto que incomoda o Bahia há um bom tempo, o centroavante, né? Everaldo, que passou por aqui na primeira nos anos anteriores, antes de ir pro Fluminense, já tinha essa insatisfação. Agora o William José também. Vamos ao próximo. Fala, torcedor. Aí, pessoal da Rádio Sociedade da Bahia, sou 20 há muitos anos, Bin Laden, da Itinga. Manda um abraço aí pra Lídia Nery do Santo do Florestal e Manuel também, meu amigão também, Bahia. Valeu, irmão. Agora com essa alcunha aí fica barril, viu? Poxa, complicado. Vamos a mais um, Tony? O cara é conhecido assim. Aqui tem um que tá mandando uma mensagem. Hoje é a Avenida Juba. Foi uma festa para o Flamengo. Como ir para a Copa um jogador que, quando é contratado, quando é contra-atacado, corre para longe, deixando o adversário à vontade para jogar. Adilson do Imbuí, falando sobre a questão do Juba. Torcedor vai falar. Boa noite, bancada da Rádio Sociedade. Quem fala é João Ferreira. Bahia teve tudo para poder levar esse jogo aí, o Bahia não conquistou porque ele não quis. Bahia pegasse, metesse mais bola pro gol, como aquela bola mesmo de Jean Lucas que bateu no travessão. Bahia teve tudo para levar, mas não levou porque não quis. Everton Ribeiro é declarado flamenguista doente. Na hora teve tudo para poder jogar bem, não jogou bem, bem no dia do jogo do Flamengo. Rapaz. É, mas aí, me perdoe. Everton Ribeiro jogou quantas partidas já contra o Flamengo? Everton Ribeiro já jogou muitas partidas contra o Flamengo jogando bem. Então não vamos nessa não, é um cara que, se o cara não fosse comprometido... Eu quero lembrar que ano passado Everton Ribeiro adiou a sua cirurgia de tireoide para jogar contra o Flamengo aqui em Fonte Nova e foi decisivo para vencer por 1-0, tá? Exato. Muito importante, e ele só viajou depois... E só foi avisado isso publicamente depois. Depois, eu quero lembrar que Everton Ribeiro tinha que ter viajado antes. Ele viajou para São Paulo na madrugada depois do jogo. Jogo foi domingo de noite. Bahia ganhou por 1-0. Aí ele pegou o voo para São Paulo para poder se internar e fazer os procedimentos necessários para cuidar da sua saúde. A gente precisa ter muita responsabilidade. Ok, torcedor, fica chateado. Everton realmente não jogou nada hoje. E até você tem o direito de achar o que você quiser, mas se você jogar isso aqui na bancada de uma rádio, como a Rádio Sociedade da Bahia, tenha certeza que a gente vai estar pronto para colocar bom senso nesse tipo de coisa, porque um profissional que está ali em campo, ele não está para perder, velho. E eu não estou falando só do Everton, não. O exemplo que eu dei de Everton é para você lembrar que contra o Flamengo, você disse aí que ele tosse, ele fez um sacrifício envolvendo inclusive a sua saúde para poder ajudar o Bahia a vencer depois de 6 anos o rubro-negro carioca. Ele passou a semana toda treinando, se preparando e com problema. E jogou e com problema. E sabendo que depois ia enfrentar o problema. Não, e que chamou atenção nesse jogo, inclusive, foi até bom o Cássio relembrar, porque o Flamengo é um clube que ele tem uma história, certo? E eu me lembro que achei até estranho na hora, e fui conversando lá com o pessoal, e o pessoal não quis abrir muito o jogo. A esposa do Everton Ribeiro, assim que terminou o jogo, que a gente está ali naquela zona mista, ela já estava com a mala e não aguardando ele. Então, tipo assim, já era uma coisa já que já estava meio que programada. E se ele quisesse, ninguém iria pôr o respeito e a credibilidade que o Everton Ribeiro tem em xeque por conta de uma situação dessa. Everton Ribeiro, torcedor, é o mesmo jogador que... Em qualquer jogo que ele sai da Fonte Nova, ele tem uma van que começa a fazer o trabalho de recuperação a partir daquele momento. E incentivou, por que não? Outros jogadores têm também hoje essa van. O Acevedo, o Roman Gomes, Michel Araújo e quem é? Michel Araújo, Roman Gomes, Acevedo, então faltando outro gringo, cara. Kike. E o Kike? Eles dividem uma van também, com o mesmo trabalho que é feito com o do Everton Ribeiro. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu não consigo entender hoje. A derrota é uma coisa que pode mexer com o torcedor, mas não vamos colocar em xeque o profissionalismo das outras pessoas, não. Perfeito, Valência. Vamos a mais um, Tony. Fala, torcedor. Veja essa data que fala aqui de Waldo Pires. Boa. Isso não era dia para o Gilberto jogar. Isso fez diferença. Bahia perdeu por detalhes, jogou bem. O Flamengo venceu pela qualidade que tem. O resultado, de certa forma, foi justo. Mas o Bahia jogou bem. Boa noite a vocês. Um abraço, meu querido. Agora, Cássio, ele tocou aí em outro ponto que incomodou grande parte da torcida, que é o Gilberto, né? Que sim, não vinha jogando, recuperou-se, beleza. Mas para um jogo desse, não era pensar em uma solução mais viável, que era colocar o Acevedo, que está nem quebrando o galho mais, ele encarnou na posição. Ele, Góes, você está certíssimo. O Acevedo é o melhor lateral direito do Bahia. Que coisa, né, rapaz? Mas isso pode mudar porque o futebol é dinâmico. Teve determinados momentos das últimas duas temporadas que o Arias era o melhor lateral direito do Bahia. Teve momentos que era o Gilberto. Agora, hoje o que o Acevedo está jogando, ele não está dando espaço para você pensar em tirá-lo dali, sabe? E não existia um contexto de calendário para você mexer nessa formação, que deu consistência. E lógico que no segundo tempo a gente viu muitas vezes o Flamengo chegar e criar, mas era um Bahia precisando atacar para buscar um empate. Mas foi um Bahia que teve postura, atitude, o Acevedo inclusive pisando na área e finalizando para a defesa do Rossi. E outra, quando você coloca o Acevedo lateral direito, você dá uma liberdade mais confortável para o Juba, porque o Acevedo consegue fazer a parte defensiva, consegue também fazer a saída de bola e tipo um tripé que deixa o Juba mais à vontade para fazer a ocupação do meio. E o segundo tempo do Juba foi todo por dentro. Uhum. No primeiro tempo ele ficou de lateral, tomando calor do Varela. E o Gilberto liberado para atacar, mas sem conseguir, porque o Gilberto é irregular. É uma característica dele. Tem qualidade técnica, muitas vezes faz bons jogos, muitas vezes faz jogos desastrosos, e ele não está no momento de você achar que ele está para fazer bom jogo. A gente viu o jogo contra o Mirassol, e a despeito da participação dele no segundo gol, começa com o domínio errado, começa com a falta que ele acabou fazendo e o árbitro acabou ignorando. E ele fez um jogo ruim no segundo tempo. Então eu não vi motivo para o Gilberto ser escalado hoje. Ah, o Gilberto é descartável? Não. Claro que não. O Gilberto é um bom jogador, um jogador importante para o Bahia. Mas hoje, para mim, o titular em conteste da lateral direita é o Acevedo. E eu não vejo sentido em mudar isso por enquanto. E até pela situação que, para mim, é o que configura esse pensamento do Rogério para utilizar o Gilberto hoje. Talvez era ter um volante volantão ali, não ter o Caio Alexandre para sair de bola. Mas até isso, você poderia ter o Acevedo como lateral direito e o Eric, que durante um bom tempo fez essa função de volante, jogando como primeiro homem ali na marcação, que o Bahia teria essa marcação. Você vê que no primeiro tempo o Bahia teve, o Flamengo teve 7 finalizações, o Bahia teve 5. No segundo tempo, o número de finalizações do Flamengo termina sendo superior do Bahia, mas o Bahia joga muito mais futebol, o Bahia aparece muito mais pro jogo. Então, assim, eu tô com o Cássio nessa aí. Eu acho que o Acevedo era para ser titular no dia de hoje. E espero que seja na quarta e no sábado também. Eu fiquei aqui quietinho, só ouvindo, todo mundo falando. E em nenhum momento foi citado o nome de Romão Gomes. É. Acabou mesmo. Perdeu o espaço mesmo. Vai esperar. Eu brinquei com meus amigos aqui. Eu falei: o título é Acevedo, reserva. Não. Acevedo é titular, Gilberto é reserva e Romão é argentino. Assim, vai ficar esperando e ok. É um jogador de 21 anos. Agora que já tem rodagem de Libertadores. Ele começou bem e caiu. Caiu em momentos importantes. A final do Campeonato do Bahia, o primeiro jogo, não foi? Foi desastroso. Foi desastroso. Foi o momento que o Bahia mexeu tudo. Ok. E foi aí que foi a utilização do Acevedo. Exatamente. Quando ele bota o Eric no intervalo, todo mundo imaginava que o Eric apareceu. Não, o próprio Eric dá entrevista pra gente e fala assim: treinei a semana toda como lateral direito no time de baixo. Quando o Rogério fala que eu vou pro jogo, eu já tava convicto que ia jogar de lateral direito. E lá dentro ele virou: não, vai ser o Acevedo lateral direito e você vai fazer a função de primeiro homem. E foi uma descoberta de um lateral direito importantíssimo pro Bahia, que vem se configurando o jogador mais regular do Bahia. O jogador mais regular do Bahia hoje é o Acevedo. Porque ele consegue manter um nível de atuação ali numa faixa satisfatória de performance, às vezes uns picos de grandes jogos, outros jogos apenas bons, mas pô, né? Aquele jogo nota 7 o tempo todo, isso é algo importante. Ele tá conseguindo hoje. Pra mim, o Acevedo fez mais um jogo nota 7, num jogo que o Bahia perdeu e enfrentou um adversário dificílimo de ser vencido. E nos dois tempos, né, Cássio? Nos dois tempos. E o Bahia teve instabilidade, o Everton Ribeiro não foi bem, mas o Acevedo seguiu aí a toada que está, né? De evolução, de bons jogos, enfim. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira, vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. São 9:54, 9:54. Daqui a pouquinho vamos eleger o pior. Vamos fazer isso agora. Bora fazer pra gente ganhar tempo, né? Vamos eleger o pior em campo. O pior em campo, ele é o... de lá não tem ninguém, do lado de cá tem um bocado. Começa com o Cássio Cardoso, vamos lá. Horroroso? Sim. Horroroso pra mim foi Everton Ribeiro. Um jogador que sempre que entra em campo ele traz uma expectativa muito grande. Hoje no Maracanã, um palco onde ele já brilhou muitas vezes na carreira, contra um adversário de muito poder de fogo, seria fundamental para o Bahia vencer que ele tivesse uma boa jornada. E ele, infelizmente, apesar de muito participativo, errou muito e fez o seu pior jogo em 2026. Então, o Everton Ribeiro, a gente poderia olhar alguns atletas como o William José, talvez pesasse a mão ali, questionar se o Juba poderia ter feito mais. Nem todo mundo jogou bem no Bahia, não. Eu não tenho como romantizar a atuação do Bahia. Mas o Everton Ribeiro, na proporção, o que pode entregar e o que acabou entregando, principalmente pela quantidade de erros, se candidatou aí, pra mim, ao horroroso da noite, Tony. Pronto, um voto pra ele e você, Valença. Eu vou também... Aliás, eu vou no William José, cara. Eu acho que tem que evidenciar que não tem condições do William José num jogo que é proposto. Você vê que o Everaldo entrou e conseguiu pelo menos uma finalização pra gol, né? Enquanto o William José não teve nem isso. Então eu vou no William José pra deixar essa dúvida pra você aí. Não, eu não tava com essa dúvida. Já tava definido com a bola rolando já, cara. Até porque ele nem voltou para o segundo tempo, né? Você pode até dizer, mas peraí, o esquema, não sei o quê, não dava certo. William José, dois votos para ele, o pior em campo, ele é o... Mix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina, a Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Ouvinte querendo soltar a voz aí, Marcelo? Tem sim, vamos dar espaço e vez e voz ao nosso torcedor. Fala, torcedor. Fala, galera, boa noite, aqui é Isaac falando. Oi, Isaac. Bom, todo mundo sabia da dificuldade do jogo de hoje, não é fácil contra esse Flamengo. Eu ouvi os comentários de Cássio, ouvi os comentários de Valença, mas eu realmente achei que o Bahia iria agredir mais, que o Bahia traria um pouco mais de dificuldade para o Flamengo, mas assim, é difícil quando seu jogador mais lúcido está num dia ruim, e é difícil quando você vê as peças que o time tem à disposição. Quando sai Everton Ribeiro, o substituto é Michel Araújo, quando você vê Kiki, é um, como já falei outras vezes, é um jogador voluntarioso, corredor, mas falta técnica, falta qualidade. Você vê que o nosso elenco falta peças. E aí, quando você compara com os times que estão ali também na parte de cima, a gente está muito aquém de falta em relação de elenco. Precisa contratar, precisa ir atrás, senão a gente vai ficar nessa mesmice sempre aí. Eu sei que é um projeto, é longo, mas a gente precisa mais. Agora, Cássio, o torcedor falou aí dessa questão de reforços, né, de contratações. O clube segue estruturado. Bahia vem muito bem, os números foram divulgados essa semana, números expressivos e tal, mas em relação a elenco, ainda carece de boas peças, especialmente de reposição, né? Você tem uma queda, né? Geralmente quando faz trocas. Isso até não aconteceu contra o Mirassol, né? Uma influência ali direta do Ademir, depois do Sanabria na virada. Mas o Bahia ainda tem uma dificuldade muito grande de contar com o seu banco, né? De confiar no seu banco, apesar de ser um banco que a gente reconhece a qualidade, mas não é um banco que tem conseguido responder à altura. E hoje, eu falei isso antes da bola rolar, a comparação com o banco do Flamengo é desleal. Aí a gente não pode dizer que o problema é só o banco do Bahia, né? É o banco do Flamengo, é um absurdo de bom. Um time que ainda não tinha Carrascal, que não tinha o Jorginho, que não tinha o Eric Pulgar, colocou em campo o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Saul. Caramba, é isso. É um time com uma capacidade absurda. E o Bahia ainda precisa buscar jogadores que possam servir como solução também, vindo do banco de reserva. E o Bahia também tem essa dificuldade. Aquilo que o Tony trouxe mais cedo, fica uma expectativa grande de ver o Bahia no mercado quando a janela abrir. Mas essa expectativa, nossa, ela não é algo que se espera dentro do clube. Não se olha para o elenco do Bahia dentro do clube e diz, ó, precisamos fazer muitas contratações. E aí, se forem poucas as que vierem, que consigam dar esse peso de decisão também, né, com gente que venha do banco. É isso, vamos a mais um torcedor? Fala, torcedor. Boa noite, amigo da sociedade, Roberto de Coité, torcedor do Bahia. Mas esse time do Bahia aí, esse elenco do Bahia aí, é elenco de segunda divisão. Não tem um jogador aí no elenco do Bahia que preste para ser de primeira divisão, não. É um elenco de segunda divisão. E ainda estão falando em seleção. Pelo amor de Deus. Fala, porque... torcedor do Vitória. Peraí. É porque o torcedor não tá vendo aqui o nosso aquário. Eu não aguento mais isso. Profissionais aqui. A reação de Silas Silva e de Lucas César já é uma resposta. KKKKK. Gargalharam. Que coisa, não? Bahia com dois jogadores a nível de seleção brasileira. Jean Lucas e Luciano Juba. O Bahia que antes do Grupo City vivia uma requenguela desgramada. Depois se manteve na Série A no ano zero. Nos últimos dois anos esteve na Taça Libertadores. Que coisa, né? Mas enfim, fala, torcedor. Cássio Cardoso, boa noite Sociedade da Bahia. Boa. Cássio, infelizmente hoje, Rafael aqui de Feira de Santana, infelizmente não concordo com nada dos seus comentários hoje, achei o Bahia muito abaixo, faltou espírito de luta, galera do Flamengo jogando com a bola no pé, sem pressão na bola, Juba, Everton Ribeiro muito abaixo, e se o Bahia não contratar jogadores do nível de Acevedo, infelizmente, com aquele espírito de luta, infelizmente, existe time que ganha jogo e tem time que ganha título. Esse daí é para ganhar alguns jogos. Fala, grande Cássio Cardoso, boa noite, grande Cássio Cardoso. É isso. Repetiu aqui. Ah, ok. Eu também acho que o Bahia errou bastante. Acho que o Flamengo não forçou o erro do Bahia, especial no segundo tempo, teve muito espaço. E o Bahia exibiu limites. E essa diferença ficou grande quando o Flamengo recuperava a bola, eu falei aqui, e rapidamente criava a chance. É. E o Bahia não criava. Mas não entendi exatamente no que ele discordou, porque esse ponto eu concordei. Agora, o que eu fiz foi naturalizar a derrota. Eu ainda tenho que naturalizar a derrota. Você pegar o Flamengo no Maracanã hoje, infelizmente, é muito difícil. Eu vou lembrar, o Flamengo, o último jogo que perdeu pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã foi contra o Botafogo em 2024, no primeiro turno da Série A. Que coisa, viu? Que campanha enquanto mandante. Mais um, Tony. Fala, torcedor. Boa noite, bancada. Aqui é o Pedro Chapada de Mantino. O Bahia gastou um dinheiro desgramado. O melhor jogador do Bahia é Rifugo do Flamengo. Agora você quer dizer pra mim que William José, que Everaldo, Rodrigo Nestor, isso é investimento, moço. Umas porcarias dessas, tudo Rifugo. O Vitória não gastou quase nada, tá só 5 pontos atrás do Bahia. Ah, confia, moço. Um abraço a vocês aí. Nós vamos passar aí apurado de novo. Talvez vamos chegar aí, talvez no sexto lugar, certo? E olha lá ainda, viu? Agora, Tony, eu pergunto a você. Caramba. É tipo assim, vamos passar um apuro chegando em sexto, sétimo lugar. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. É, eu não ocupo. É um acordo muito bom. Eu também, um acordo retado. Ai, ai, ai. E só pra trazer pro torcedor, que aí não é opinião minha, mas o Bahia não pagou nada por Everton Ribeiro ao Flamengo. E não pagou nada por William José. Não estou dizendo que os dois vieram contratações gratuitas, não. Mas que não houve esse investimento tão volumoso como em contratação. O Bahia hoje, Luciano Juba veio gratuito. Everton Ribeiro veio gratuito. O William José, gratuito. O gratuito que eu falo é em relação a pagamentos. Custos, a taxa de transferência. De transferência. Óbvio que vai ter comissão para empresário, contratos e tal. Mas assim, concordo com ele no Nestor. Eu não traria nem Nestor nem Michel Araújo. Mas torcedor, você vê que muda de rotação, né? Se você chega há 6 anos e dissesse que o Bahia ia ser sexto, sétimo do brasileiro, ele ia dizer que era um sonho. Então tem que cobrar pra poder conquistar títulos, tem que cobrar pra conquistar algo maior. Mas dizer que é pífio chegar em sexto lugar no brasileiro, eu não acho, não. Oh, que sonho, viu? Qual time consegue ter esse equilíbrio tirando o Flamengo e Palmeiras? E o Bahia dá teste. Não, e eu falo de ser primeiro, segundo, terceiro ali no brasileiro. O Bahia faz uma campanha tão boa que esteve na vice-liderança em dado momento, esteve no G4, vai voltar, porque o campeonato vai ter essa gangorra até o momento daquele desgarramento, né? Até aquele momento das definições da parte de cima e da parte de baixo. E sem falar o seguinte, né, Góis? O Bahia hoje tem 20 pontos, mas tem um jogo a menos do que o São Paulo, do que o Fluminense, que são terceiro e quarto colocado no brasileiro. A campanha é boa, viu, torcedor? Assim, não é pra dizer que o Bahia é o melhor time do mundo, nada do tipo. Contra um adversário que dá pra você bater, né? E, na Fonte Nova, Chapecoense. Isso. Então, assim, virtualmente, o Bahia pode chegar. Pode ter 23 pontos. É isso. Então, assim. Tá no jogo? Então você traz 23 pontos. É a pontuação hoje do Fluminense, que é o terceiro colocado. E o Flamengo, que é esse time que a gente pintou aqui, que com certeza vai brigar pelo título, ele pode ir a 26 pontos. Então o Bahia estaria a 3 pontos virtualmente daqui pro Flamengo. Hoje está a 3 pontos do Flamengo. Quem desgarrou foi o Palmeiras, que tem 29 hoje. É, a campanha do Palmeiras é uma aberração. Pois é. Palmeiras só deixou ele ganhar 2 jogos. Empatou um e perdeu outro. Empatou com o Atlético Mineiro na estreia. Ah, desculpe, 3, que empatou com o Corinthians. Empatou com o Atlético Mineiro na estreia, empatou com o Corinthians. São 2 empates e 1 derrota. E perdeu pro Vasco, de virado. Foram esses jogos aí que o Palmeiras não ganhou. Todos os outros o Palmeiras ganhou. Aí é complicado. Mas acompanhar o ritmo desse aí, difícil. E sem falar que Palmeiras e Flamengo vêm numa toada de contratações e de formação de elenco há muito tempo. Então você imagina, vamos trazer o Cruzeiro para uma realidade mais próxima do Bahia? Qual a posição do Cruzeiro hoje? É o porteiro da zona. E o Cruzeiro com mais investimentos ainda feitos no futebol. E por aí vamos. E vamos no Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira, vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Vamos aí às 10 da noite, mais 8 minutos, 10 e 8, estamos de volta com o balanço final. Antes de botar mais gente para falar, vamos eleger o melhor em campo? O melhor em campo, aquele melhorzinho ou melhorzão, ele é o... do outro lado, Cássio Cardoso? É uma pergunta que eu vou lhe fazer. Precisa ser do outro lado? Não, não precisa. É melhor em campo, pô. Na sua opinião. Aquele cara que chamou atenção pra você. Não... É porque eu acho que a Arrascaeta joga um futebol acima da média e é um absurdo. Ele é um absurdo. Real, assim. Eu até lamento, me perdoe, torcedor do Flamengo, que ele jogue no Flamengo, porque ele ajuda a desequilibrar ainda mais as coisas. Mas, né? Era um craque, velho. E pra ô, Tony, pra mim ele foi o melhor do jogo, foi o Arrascaeta. Agora, acho que o Gonçalo Plata fez um bom jogo. Acho que o Pedro, apesar do não ter feito o gol, fez um bom jogo também. Quero destacar o Léo Vieira. Excelente jogo do goleiro do Bahia. Nenhuma responsabilidade nos gols sofridos. Passou segurança, jogou com os pés. Fez aquilo que se esperava. O jogo do Acevedo também foi muito bom. E também, na minha opinião, merece destaque. Mas eu vou ficar com o Jorge André Arrascaeta, o camisa 14 do Flamengo. E o Valença? Vou com o Arrascaeta também. Então pronto. O cara que faz um gol, que mete a bola na trave, que participa intensamente do jogo, até quando dá, deixando, desequilibrando a partida. Você vê que, se a gente trouxer aqui para um comparativo, a maior contratação do futebol brasileiro chama-se Lucas Paquetá. Mas você vai ver em campo o desempenho do Lucas Paquetá e o Arrascaeta. O Arrascaeta ainda consegue ser muito superior ao Paquetá. Pelo menos em ajuda ao time do Flamengo em qualidade técnica. Então, tô com vocês também. Arrascaeta, o melhor em campo. Ele é o... Bonitão! Bonitão! Bonitão! Pitu Remix. Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. A dor chega de surpresa, a tensão domina, Dorflex entra em campo como seu maior aliado. Abra sua conta e corra pro abraço, vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Góis, vamos botar o povo pra falar de novo? Aqui nesta emissora centenária, o povo sempre tem vez e voz. Fala, torcedor. Boa noite, bancada. Léo Silva da Ponta da Serra, Araci. Horroroso pra mim, só tirando o goleiro, o resto foi tudo que entregaram o jogo. Eles foram pra entregar o jogo para o Flamengo. Então tira o goleiro e o resto é tudo horroroso. Agora pronto, mas é a opinião do torcedor e temos que respeitar democraticamente. Sim. Vamos a mais um, Ney Silva. Fala, torcedor. Boa noite, galerinha da Rádio Sociedade. Aqui é Sila, torcedor do Bahia da Cidade Baixa. Oi, então, galera, me tiram as dúvidas aí, encontrou umas lógicas aí. Como é que pode o time do Bahia trazendo resultado em um jogo com o Flamengo no Maracanã, o técnico botar o William José, que é um dos jogadores mais lentos do Bahia, do elenco do Bahia, e Gilberto, que é um bom jogador, mas já vinha de um longo período sem jogar. Que coisa, né? Será que o critério é não ter critérios? Tem coisas que a gente tem que pensar mesmo. O torcedor tá certo aí no questionamento dele. Mais um, Tony. Fala, torcedor. Boa noite, bancada da sociedade. Aqui quem fala é José Gilberto de Paripe. Boa, Zé. O Bahia hoje não tomou uma goleada igualmente o Vitória, ou de 8-0, porque o Flamengo parece que tava brincando, porque tanto... E o goleiro do Bahia defendeu bola pra caramba, viu? Porque se o Flamengo daqueles gols, tanta bola que perdeu, se faz, era uns 8-0. Valeu. Valeu, torcedor. Agora, Cássio, ele falou do Léo Vieira, que realmente teve uma atuação assim, muito destacada, com defesas incríveis. Defesas incríveis. É um goleiro, vejo o Bahia perder um pilar dos seus melhores momentos desde a temporada passada. O Ronaldo, eu estava fazendo jogo pela Rádio Sociedade, o primeiro tempo de Corinthians e Bahia, não sei se foi você, Tony, se foi o Magrini que estava comigo, primeiro tempo de Corinthians e Bahia, eu falei que o Ronaldo precisava urgente deixar o campo, porque ele não estava acertando a saída de bola, era como se ele tivesse com a venda, que coisa. Ele errava a saída de bola, e o Bahia conseguiu sair vencendo por 2-1 aquele intervalo, sabe-se lá como. Foi de virada até, né? Não, ali o Bahia fez 1-0 cedo com o Michel Araújo, aí o Corinthians questionou, o Ronaldo errou, gol anulado, aí o Corinthians, buf, empatou. Um erro de Ronaldo. Aí o Bahia, logo depois, teve o pênalti. Kaique sofreu o pênalti, o William José fez 2-1. A partir dali, acabou o primeiro tempo, e eu falei, ó, a primeira coisa que tem que fazer é tirar o Ronaldo do jogo. Eu falei isso aqui. O intervalo veio, o Ronaldo voltou, defendeu uma cabeçada importante, não falhou, o Bahia venceu por 2-1. A partir daquele jogo, o Ronaldo se transformou em um dos pilares da segurança defensiva do Bahia. Porque ele ganhou o jogo com defesas. Porque a defesa que ele fez contra o Bragantino, jogos importantes que ele fez na Fonte Nova, contra o próprio Flamengo, o jogador saiu na cara do gol e pegou bola aqui naquele 1-0. Lembra. Contra o Palmeiras, ele foi importante naquele 1-0. Então ele se transformou na segurança do Bahia, sendo ele começou assim também, voando. Não tem questionamento, o Ronaldo fez defesa importante em Bavi? Você lembra disso? Aquela defesa no jogo do Bragantino, aquela defesaça que ele fez. Ele tá assim, o Ronaldo vivia num momento que você, meu irmão, pode deixar que esse cara resolve. Melhor fase da vida, com certeza. E jogo de prateleira, o Ronaldo, até o início dessa rodada, era o goleiro da bola de prata, da placar, do Campeonato Brasileiro. Então, a responsabilidade de Léo Vieira quando chegou, tudo isso pra dizer que a responsabilidade de Léo Vieira quando chegou, imensa. E aí, Léo Vieira chega e a resposta é imediata. Aí vamos abrir o seguinte, nesse momento que ele tá bem, vale a gente abrir o parêntese pra dizer, gente, o Bahia agiu rápido, acertou. E agiu bem. Acertou. Né? Porque a gente costuma também criticar quando o Bahia age, demora e age errado, e tem que ser assim, mas a gente precisa também lembrar, o torcedor principalmente, né, que muitas vezes quer ver choro e ranger de dentes o tempo todo, porque tá chateado. Eu até entendo a chateação, mas a gente não pode estar aqui acompanhando de maneira... indiscriminada isso, né? Esse sentimento. O Bahia acertou rápido. E o Rogério Ceni acertou. Porque o Rogério Ceni botou o Léo Vieira de cara, titular. Ele chegou, teve o quê? 2-3 dias? Foi titular, virou titular. Já na partida contra o Atlético, não foi? Foi. Foi na sequência que o Bahia perdeu do Remo? Ele já virou titular. Então isso é acerto. O Léo Vieira, ele hoje fez um jogo bom de novo. O Bahia pode ter tido muitos problemas na noite de hoje. Um deles não foi o Laviero. É. Com certeza. Porque ele participou, inclusive. Você lembra a bola da Arrascaeta no segundo tempo? Contrapé que ele pegou? Bola grande do Flaca. Defesa. Saiu no pé do Pedro logo depois, da cabeçada na trave. O próprio chute do meio campo de Pedro. A saída como líbero no início do jogo, no erro de passe do Bahia. Ele defendeu, fez bem. Agora. É um bom momento, Léo Vieira, e tem se mostrado um jogador pra passar segurança, liga, Guedes. Uma polêmica vazia. Se Ronaldo voltasse hoje, por exemplo, recuperado, fora de ritmo, você acha que ele já chegaria sendo titular, Ronaldo, ou teria que ralar um pouquinho pra voltar? Acho que o Ronaldo vai precisar esperar o seu espaço aparecer. Se Léo Vieira continuar nesse nível de performance, e não tô defendendo que o Léo Vieira é melhor que o Ronaldo. Não é isso. Tô falando de uma lógica. O Léo Vieira não tá dando espaço pra alguém questionar. E o Ronaldo não vai voltar agora, tá? Se o Ronaldo talvez voltasse por agora, eu até entendesse. Era outra coisa. Mas o Ronaldo vai passar um tempo relevante fora. Se o Léo Vieira mantiver esse nível de atuação, como é que você vai tirar o cara, velho? Tem como não. E só tem uma coisa que conta a favor do Ronaldo. É que vai ter uma intertemporada na Copa do Mundo. Sim. E isso pode fazer com que, guardadas as devidas proporções, ele chegue em pé de igualdade com o Léo Vieira em termos de ritmo de jogo, né? Porque vão estar sem jogar, vão estar fazendo uma intertemporada ali, que o período de Copa do Mundo não são só os 30 dias, dá mais ou menos 50 dias. São 52 dias, vai ter férias, inclusive, dias. E vai ter férias, vai ter uma intertemporada, então pode ser que, já que a expectativa é que ele volte depois da Copa do Mundo, que ele já tenha... Esse, pra mim, é o ponto-chave. Eu concordo com o que você tá falando, do ponto de vista de treinamento, vai claro. Mas o Léo Vieira vai. O Bahia vai voltar a jogar pós-Copa, o Léo Vieira tendo feito o jogo, o Ronaldo não. É nisso que eu acredito que, se o Léo Vieira não oscilar, o Ronaldo vai ter que comer um cortado aí pra... E tem sido assim, né? O Rogério guardar as devidas proporções, mesmo a gente achando que o Gilberto deixa muito a desejar, o Gilberto é o lateral direito da cabeça do Rogério titular. E ele, pra voltar a jogar, quanto tempo tem que o Gilberto já voltou a treinar, que o Gilberto tava relacionado? O Gilberto voltou a jogar um pouco no contra o Mirassol, talvez tenha sido a partida que ele mais tenha atuado. Então isso também chama atenção. Demora um pouquinho mais pro Rogério, mesmo o cara sendo titular da posição, depois de um período de contusão, colocar o time. Ok, valeu. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu. Mais refrescância e sabor. Beba com moderação. Aniversário Ares.